de rápida absorção. Então, isso ajuda a gente a melhorar a nossa condição de saúde. Isso, associado a check-ups e prevenções, ajuda você a se cuidar melhor. Brasil Notícias, a informação que você precisa. Momento Saúde, Lírios Suplementos. Opa, e agora é o nosso Momento Saúde, que bom que você vai prestar atenção, é um minutinho só. Você já ouviu falar que o Ora Pronobis, ele pode ser bom para quem tem queda de cabelo, para quem tá com a unha fraca e até para aquela pessoa que tem uma dor reumática? Ô Manolo, confirma pra gente, ele tem esse poder mesmo? Com certeza. O Vanderlei, ele tem um aminoácido que é a lisina. A lisina trata todo o processo inflamatório das juntas e das articulações. Então, por exemplo, quem tem reumatismo, artrite, artrose, osteoporose, deve usar o nosso Orapronobis. Ele é muito poderoso. Ele tem uma ação analgésica, anti-inflamatória. É um tratamento. Você vai deixar de tomar esse remédio de farmácia. Tem gente que exagera no remédio de farmácia. Aí alivia a dor, mas é problema no rim, no fígado. O corpo vai sofrendo com isso. Então, quando a gente fala de Orapronobis, é saúde, é bem-estar. E sem dúvida nenhuma, Vanderlei, ele tem vitamina C, ele tem cálcio, ele tem na sua composição ácido fólico, ele tem também uma coisa muito bacana no Ora Pronobis, é as fibras que melhoram o trânsito intestinal, desincha o corpo, até o intestino trabalha melhor, Vanderlei. Olha só, né? Quantos benefícios é melhor você cuidar da prevenção do que tratar a doença, né? Tem uma promoção para quem quer testar, quem quer experimentar? Vamos fazer o seguinte, ó, para você testar, para você experimentar o Ora Pronobis. Você vai ligar agora, 0800-787-1020. Eu vou fazer o seguinte, você vai ganhar um massageador elétrico e eu vou te dar um desconto especial, 60% de desconto. Mas tem que ligar agora, 0800-787-1020, Vanderlei. Esse é o telefone, ó, 0800-787-1020. 1020. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Eles são atletas competitivos. Um exemplo de disciplina e superação. É aqui que eu me realizo como ser humano e como profissional. Nesses 20 anos eu tive vários cães. Eu não falo cães, eu falo amigos que fizeram parte da minha história. A cada 30 minutos estou em algum lugar da cidade, corrigindo problemas de comportamento e problemas do dia a dia. No meu centro de treinamento, eu pego os casos mais impossíveis aos olhos do dono. Além dos cães, eu também tenho outra paixão. Há 4 anos, eu sou piloto de paramotor e também paraquedista. Procuro ser feliz em tudo que faço. Eu sou Eduardo Silva, o Duda, adestrador de cães, empresário e aventureiro por natureza. Eu sou a Universal. Conheça essa e outras histórias. Acesse eusouauniversal.com. ZYK 522. Rádio Record. 1000 kHz. 200 mil watts de potência. Um novo som no Brasil. Já sabe, 8 horas da manhã, começa agora, minha gente. Para tudo o que não depende de você e não está sob seu controle, o melhor remédio é ter paciência. Nem sempre temos a faca e o queijo na mão para a resolução de uma situação. Quando estiver vivendo uma questão que precisa de tempo ou mais pessoas, essa é a sua deixa para acreditar no fluxo da vida. Não significa ficar sentado, esperando a solução cair do céu, mas fazer um teste para controlar a sua ansiedade e deixar as coisas se materializarem seguindo o próprio ritmo. A paciência é a chave para todos os problemas que não dependem de você. Está no ar um show de amizade. Está no ar um show de emoção. Está no ar o amor e os seus risos. Está no ar a descontração na Rádio Record. Manhã Record. Bom dia, sexta. sexta-feira chegou e nós estamos juntos a partir de agora com você, levando alegria, entretenimento, bate-papo, prestação de serviço. Estou aqui e eu quero você também comigo. Vem, vem, até às 11h30 juntinhos. Bom dia para a turma de casa, bom dia para você que está no carro, a caminho do trabalho. Você que chegou agora no seu trabalho, que esta sexta-feira seja bastante produtiva. Falou! Hoje, dia 17 de maio. Ei, turma boa! Olha a equipe aqui trabalhando comigo. A técnica, quem tá lá assinando na sonoplastia também aqui do programa. É o maestro, né? André Cosmo. Bom trabalho para você. Obrigado. Na produção tem ali a Carla Queiroz. Bom dia. Na produção é a Carla e nos trabalhos minuciosos ali de matérias, ele... Ah, pode ver o que é. Carlos Ferreira, o corintiano batata. Tá ligado? Osvaldo Barroso na coordenação. Autoridade. E a apresentação do programa do seu amigo Léo Miranda. O homem é bom, o homem é espetacular. Eu gosto mesmo de receber muitas mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Então já vai mandando através do Zap, você vai participar do programa, vai interagir com a gente. Manda um alô aí, tô aqui, ó. 3661-6727. Dá pra repetir? Então faça isso, por favor. 3661-6727. Dia 17 de maio é o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação. É o Dia Mundial da Hipertensão, gente. Vamos cuidar da pressão. Hoje também é o Dia Mundial da Reciclagem. Vamos cuidar do planeta, vamos reciclar mais. São 8h03. Eu tô nessa. Coragem, coragem, coragem. A gente tem coragem pra vencer, a gente não se cansa de lutar. A gente corre atrás e manda ver, se tem objetivo vai buscar. Não há nada pra nos abater, Deus está aqui pra nos guiar. Quem sabe faz a vida acontecer. A gente precisa ter fé e nunca reclamar de dor, sempre de pé. Mesmo existindo algum dissabor, as pedras não vão impedir o destino que Deus reservou. Saber resistir é o segredo de um bom vencedor. Pra que chorar, melhor sorrir, perseverar, não desistir e ter um pouquinho só de malandragem. A vida vai te balançar, te questionar, te sacudir. Ela quer da gente é coragem. Pra que chorar, melhor sorrir, perseverar, não desistir e ter um pouquinho só de malandragem. A vida vai te balançar, te questionar, te sacudir. O que ela quer da gente é coragem. A gente tem coragem pra vencer, a gente não se cansa de lutar. A gente corre atrás e manda ver, se tem objetivo vai buscar. Não há nada pra nos abater, Deus está aqui pra nos guiar. Quem sabe faz a vida acontecer. A gente precisa ter fé e nunca reclamar de dor, sempre de pé. Mesmo existindo algum dissabor, as pedras não vão impedir o destino que Deus reservou. Saber resistir é o segredo de um bom vencedor. Pra que chorar, melhor sorrir, perseverar, não desistir e ter um pouquinho só de malandragem. A vida vai te balançar, te questionar, te sacudir. A gente é coragem. Pra que chorar, melhor sorrir, perseverar, não desistir e ser um pouquinho só de malandragem. pode sacudir. O que ela quer da gente é coragem. Dia 8 e 7. Bom dia. O programa é bom. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Ó, cheirando a flor de laranjeira, Samaria. Vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol que parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida afora e põe pra fora esta alegria. Amanhece o dia pra se cantar. Gira que essa gente aflita se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia do olhar. Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar. Aquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. Sexta-feira chegou, minha gente. Bom dia, Samarina. Wilson Simonal cantou também aqui. 8 horas, 10 minutos agora. Bom dia, bom dia. Bom dia pra nós. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, meu bebê. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, turma querida. 8 horas, 10 minutos. Bom dia para você que já tá aí no zap, né? Já digitando, mandando mensagens aqui para o nosso programa. Bom dia para você que tá gravando também o seu alô, mandando aqui no zap 11 3661-6727. Já recebendo muitas mensagens aqui na sexta-feira. Semana começou. Oh, oh, oh, oh. Feira chegou, minha gente, 8 horas da manhã, 11 minutos. Vamos aos alôs. A turma que já está aqui participando do nosso programa, interagindo no zap, Quero receber a sua mensagem também, viu? Pode mandar pra cá. 11-3661-6727. Fala aí, quem tá comigo? Fim de semana começou. Aguinaldo, lá do Ipiranga, tá ouvindo aqui o nosso programa. Bom dia para você. Abração também para Rose, lá de Osasco, ligada. Bom dia para Maria do Ipiranga. Léo Miranda, estou na escuta todos os dias. Um feliz fim de semana para você. Beijos, Maria. Antônia dizendo: alô, Léo, bom dia. Antônia de Itu, né? Ligada também aqui no nosso programa, ouvindo a gente. Um abraço. Anice Pereira tá dizendo: bom dia. Uma ótima sexta-feira abençoada para você e a sua equipe. Bom programa. Obrigado, Nice Pereira. O Kleber, lá do Jardim Congonha, São José do Rio Preto, também está mandando um alô para gente. Mandando aqui um bom dia. A Maria Helena, dizendo o seguinte: bom dia, Léo e equipe. Estou na escuta. Ela é de Osasco, Jardim Aliança, ligadinha aqui no nosso programa. Um beijo para você. Fim de semana começou. Você está bem sintonizado. Já começou. Está no ar. Programa Manhã Record. Apresentação: Léo Miranda. Obrigado. É o meu amigo Maurício, lá de Carapicuíba, ligado também aqui no programa. Tem também o Geraldo, né, lá do Tamboré, ouvindo a gente. Um abraço para você, Geraldo. Bom dia. Quem mais? Ei! Bom dia, Leozinho. Sextou, meu amigo. Sextou. Bom dia para você e todo mundo da Record, que é mil. E você, meu amigo, meu guerreiro. E aí, guerreiro, boa sexta-feira para você, para todo mundo aí da equipe. Eu desejo para você muita paz, saúde e um bom, lindo fim de semana para você, viu? Obrigado. Beijo nesse coração, meu guerreiro. Valeu, guerreira. Sabe quem eu sou, né? Sim. A diva do Piraparinha. Claro, claro, claro, claro. Sei quem é você. Um beijo, diva. Excelente final de semana, tá? Obrigado pelo carinho. Um alô também para Cléo do Grajaú. Tá sempre ligado aqui também no programa, né? Beijo, Cléo do Grajaú. Bom dia. Léo Miranda, bom dia. Maria Badia da Beira Missionária. Bom dia para você, para a equipe, aos ouvintes, aos meus filhos e meus irmãos. Uma ótima sexta-feira e um abençoado final de semana para todos nós. Tenha um bom dia, Léo. Obrigado. Feliz sexta-feira. Obrigado, feliz sexta-feira para você. Abraço também ao Antônio Carlos, o Patiarda, lá em Pereira Barreto, ouvindo a gente. Bom dia. Tô aqui ligadinha, Jô do Jardim Erplim, beijos para você. E tem também a Sandra, que tá ouvindo o programa em Itapecerica da Serra. O meu abraço! Bom dia, Leozinho, equipe, ouvintes. Linda sexta-feira para nós, muito abençoada pelo Senhor Jesus. Bom final de semana a todos. Obrigado, obrigado. Beijo, Lúcia do Capão. Beijo pra você, Lúcia, turma querida aí do Capão Redondo. Meu alô também pra todo mundo. Agradeço o carinho da audiência. E você pode mandar um também, né? Pode mandar um recadinho pra gente, falar aqui no nosso programa. Bom dia. Previsão do tempo, Rádio Record. Sexta-feira, predomínio de sol, isso vai favorecer a rápida elevação das temperaturas no decorrer do dia. As mínimas oscilaram em torno dos 17 graus e hoje a máxima na capital paulista chega aos 30 graus. Deve superar fácil os 30 graus. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, os índices de umidade relativa do ar devem atingir valores próximos aos 35% no período da tarde. A chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade no final do dia. Entretanto, não há condições de chuva para a Grande São Paulo. Na cidade de Santos, mínima hoje foi de 22, a máxima chega a 32 graus. Em Santana de Parnaíba, mínima de 17 e a máxima de 30 graus. Ouvinte ligado é ouvinte informado. Ouça agora as manchetes do dia. Os destaques aqui do portal R7 nesta sexta-feira: vendas do remédio Zolpidem aumentaram 160% nos últimos 3 anos. Esse medicamento é usado para tratar insônia e pode causar vício em pacientes. Briga entre vizinhas por som alto acaba em violência física. A jovem chegou a ser internada com crise de ansiedade. Ministério Público pede exame criminológico para Christian Cravinhos. Condenado pela morte do casal Von Richthofen em 2002, detento pediu progressão da pena para regime aberto. Homem é inocentado após passar 12 anos preso injustamente por estupro. Absolvição de Carlos veio após exames de DNA realizados pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica terem identificado o verdadeiro culpado pelos crimes. 12 anos preso, gente. Imagina aí, por estupro, que esse rapaz não deve ter passado na cadeia, né? Que ele tem de problema psicológico por conta disso, todos os problemas possíveis. Médicos recomendam 6 vacinas a afetados por enchentes no Rio Grande do Sul, mas 2 estão em falta. São prescritas imunizações contra Covid, influenza, a hepatite A, tétano e raiva, além da tríplice, que combate sarampo, rubéola e também caxumba. 4 municípios gaúchos vão construir cidades provisórias para receber desabrigados. As estruturas serão montadas de forma rápida em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Guaíba, que concentram mais de 65% da população desabrigada. Relator busca consenso para avançar com o projeto que regula serviços de streaming. A proposta deveria ter sido votada na Câmara nesta semana, mas foi retirada da pauta por falta de acordo entre os parlamentares. E para fechar as manchetes, Senado aprova projeto que regula pesquisa com humanos para avanços de vacinas. O R7 traz aí uma matéria explicando o que muda. O projeto traz mais segurança para o voluntário que participa de pesquisas. Manhã Record. Agora 8 horas da manhã, 19 minutos. Continue mandando mensagens aqui para o nosso programa, participando, interagindo. Tem aqui nos pedidos de música. Quem vai falar? Quem está comigo? Ei. Bom dia, Leozinho querido. Bom dia, equipe Record. Bom dia a todos os ouvintes. Léo, hoje eu gostaria de ouvir uma música. Vou contar uma historinha rapidinho dessa música. Sim. Em 1974, eu trabalhava numa firma e aí eu chegava de manhã e eu não via a hora. Eu ficava torcendo e pedindo. Ai, meu Deus, tomara que toque a minha música. Eu falava a minha música, né? Porque hoje não, hoje a gente, naquele tempo a gente não tinha o programa do Leozinho pra gente pedir. A gente pede a música que a gente quer ouvir, a gente é atendido, então é diferente, né? Mas eu gosto muito dessa música e ela me faz, assim, relembrar uma época boa da minha vida, tá? Beijo, Léo, sou a Nezinha da Vila Joanisa. Deus abençoe. A emoção foi tanta que eu até esqueci o nome da música. A música é Cherry Red com os Bee Gees. Beijo. Ficou emocionada. Um beijo para a nossa querida Nenzinha, era da Vila Joaniza. Olha só, 1974, gente, só 50 anos, né? 50 anos se passaram e ela relembra ainda, lembra da música, detalhes. Um beijo para você, minha querida. Bom dia, bom dia. Cadê a Maria Badia? Ela vai falar também, né? Ô, Maria Badia! Léo, bom dia. Maria Badia da Vila Missionária. Léo, se for possível, você toca para mim hoje, por favor, com o Rei Cone, filho. Tico-tico no fubá. Eu lembro que eu ouvi uma vez. Se não tivesse, pode tocar outra, tá bom? Obrigada, Léo. Bom dia. Valeu, bom dia, minha querida. Forte abraço pra você. Vamos lá. São 8h21. Where are you? bom dia. Agora são 8h24. É isso aí, bom dia, bom dia. Agora são 8 horas da manhã, 26 minutos. Meu abraço para você. Tá na sintonia aqui do programa, tá ouvindo a gente? Quer fazer um pedido de oração? Quer trazer alguém hoje pro Barco da Fé? Manda aqui o zap 11-3661-6727. 11-3661-6727. Às vezes você quer fazer um agradecimento, quer trazer alguém pro Barco da Fé, um familiar, um amigo, manda pra gente. 11-3661-6727. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. De segunda a sexta, 21h, você acompanha a série Reis, na tela da Record. Jeroboão se mostra cada vez mais temente ao Senhor. Eu sirvo ao meu Deus, não ao rei. E recebe uma importante mensagem do profeta. Eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos. De segunda a sexta, 21h, episódios inéditos da série Reis, a decadência, na tela da Record. Se liga na maior, se liga na melhor, Rádio Record. Continuando com o programa, agora 8 horas e 28 minutos, dando uma passadinha aqui nos alôs, né? O pessoal que está com a gente no zap 11-3661-6727. Quem tá com a gente? Bom dia, Léo, bom dia, equipe. Bom dia, meus amigos de todas as manhãs. Tô ligadinha, ligadinha. Programa lindo, maravilhoso. Já tomou um café hoje? Então, linda mensagem, Léo. Eu tô ligada, ligada. Bom programa aí pra nós, uma sexta-feira maravilhosa. Aproveito pra fazer o pedido de uma música. Toca aí qualquer uma do Beto Gil. Opa! Ofereço pros meus amigos e minhas amigas e todo mundo que tá ligado nesse programa maravilhoso. Um abração, meu amigão. Obrigado. De todos os dias, de todas as manhãs. Obrigado, obrigado. Vamos tocar uma música do Beto Gil aí, mandar um abração pra ele. Meu querido Beto Gil, turma querida de Barueri, bom dia! Agora são 8 horas 29 minutos. Eu sou um peão de boiadeiro, eu sou um bom vaqueiro, eu sou lá do sertão. Eu vivo campeando gado, esse é o meu reinado, eu amo a minha profissão. Amigo, eu sou o rei do laço, eu amo o que faço, é de coração. Não tenho medo do perigo, Deus está comigo em minha oração. Esse meu chibão de couro pra mim vale ouro, com minha bota e meu chapéu. Campear boi na caatinga é a minha sina, é o meu maior troféu. Arrumo toda a minha tralha, pego a estrada rumo ao interior. Vou curtir a vaquejada, essa é a jornada de um aboiador. Eu subo em cima de uma sela, ajeito a fivela e mostro quem sou. E um bom vaqueiro não cai, eu sou igual meu pai, um grande montador. Esse meu chibão de couro pra mim vale ouro, minha bota e meu chapéu. Campear boi na caatinga é a minha sina, é o meu maior troféu. Minha tralha, pego a estrada rumo ao interior. E vou curtir a vaquejada, essa é a jornada de um aboiador. Eu subo em cima de uma sela, ajeito a fivela e mostro quem sou. E um bom vaqueiro não cai, eu sou igual meu pai, grande montador. Esse meu chibão de couro pra mim vale ouro, com minha bota e meu chapéu. Campear boi na caatinga é a minha sina, é o meu maior troféu. Esse meu chibão de couro pra mim vale ouro, minha bota e meu chapéu. Campear boi na caatinga é a minha sina, é o meu maior troféu. Música, prestação de serviço, informação nos 1000 kHz da Rádio Record. Informações aqui do portal R7. Homem é inocentado após passar 12 anos preso injustamente por estupro. Carlos Edmilson da Silva tinha 24 anos quando foi detido pela Polícia Civil de Barueri no dia 10 de março de 2012. Trabalhando como jardineiro na época, ele foi erroneamente apontado como o maníaco que atacou sexualmente 10 mulheres em Barueri e Osasco. Na tarde de ontem, quinta-feira, Carlos saiu da penitenciária de Itaí, no interior paulista, finalmente livre e declarado inocente. A absolvição veio após exames de DNA realizados pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica terem identificado o verdadeiro culpado pelos crimes. Trata-se de José Reginaldo dos Santos Neres, que curiosamente está detido na mesma penitenciária onde Carlos ficou por 12 anos. Carlos, esmo sempre alegando inocência,

prestação de serviço. Oportunidade, atenção para as vagas disponíveis no CAT: gerente operacional, auxiliar de manutenção predial, com salário de R$ 1.967 por mês, 6 meses de experiência em ensino fundamental completo. Repositor em supermercados. Salário oferecido R$ 1.882 por mês, com 6 meses de experiência e ensino médio completo, incompleto. E auxiliar de limpeza também tem vaga. R$ 1.767 por mês, 6 meses de experiência, ensino fundamental incompleto. Se interessou por uma dessas vagas, acesse cat.prefeitura.sp.gov.br/vagas de emprego. Eu só quero ouvir Record. Ah, eu adoro ouvir Record. Eu hoje estou feliz ouvindo a Record. Vem comigo, 8 horas e 41 minutos e aqui na grande audiência do Manhã Record. Bom dia, bom dia! O povo participando, né? Mandando mensagem, interagindo com a gente. Olha, olha só, olha só. Cida é do Santa Terezinha e tá ouvindo o programa. Um beijo para você. Um alôzão também aqui para Ivone. Ela é do Jardim do Célia, né? Diz que tá ligado no programa. Mandar um abraço aqui pro DJ Cuca, lá de Londrina, no Paraná. Ele diz que está muito triste, né, sobre o falecimento do locutor esportivo Silvio Luiz. Um abraço para você, Marcelo, que é mais conhecido como DJ Cuca, aí de Londrina, no Paraná. Bom dia! Abraço para Edna de Osasco, também ligada aqui, ouvindo a gente. Obrigado pela sintonia. E o pessoal que está mandando alô, tem alguém aí? Tem alguém na linha? Quem fala? Oi, Leozinho. Bom dia, meu amor. Tudo bem com você, com a sua família, Leozinho? Sou eu, Maria Aparecida do Veloso. Estou passando para desejar a você, a todos os seus familiares, uma sexta-feira e um final de semana abençoado por Deus, tá? Com muita paz, muita saúde, muita proteção, muita luz, muita alegria. Obrigado. Aí foi a Maria Aparecida, lá do Veloso. Tem outro? Outro recado. Bom dia, Léo. Bom dia, equipe. Bom dia, ouvintes. Um ótimo final de semana para todos. Obrigado. Que Jesus os abençoe muito. Amém, amém. Aí é a Lourdes, né? Lourdes, lá da cidade de Guarulhos, também ligado, ouvindo aqui a gente. Alô, minha gente querida de Guarulhos. Bom dia. Vamos nessa, participação agora chegando de Ibiúna, um abração lá para Maria da cidade de Ibiúna, tá pedindo aqui uma música do Paulo Sérgio, a gente vai tocar para você, Maria. Um abraço também para Clélia, aí da cidade de Ibiúna, nosso ouvinte, sempre ligado aqui. Aí a gente dá um pulo até São Roque, para dar um abraço bem grandão na nossa querida ouvinte G. Ela tá sempre aqui também, né, G? Bom dia para você! Aí, na volta de São Roque, a gente passa em Itapevi e dá um abraço lá na Milu. Ei, minha querida Milu, bom dia para você. E aí também o Márcio, né, o conhecido como Bananal, que é de Itapevi também, tá sempre ouvindo a gente, recebe o meu abraço. E aí, na cidade de Jandira, que fica ali coladinha com Itapevi, eu dou um abraço na Arlete, que também é ouvinte aqui do nosso programa. Bom dia para você! E já que estamos na região ali, vamos até na casa da dona Elza, tomar um café com ela, né, dona Elza de Barueri? Não, um abraço. Gostei. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Passando por Carapicuíba, vamos fazer uma visita também a Dorinha e o Valentim, que estão ouvindo aqui o programa também. Eu tô nessa. Bom dia, bom dia, bom dia. E por que não passar na Granja Viana e dar um beijo na Nisa? Ô, Nisa, você tá bem, bebê? Um abraço, querida. Faltam 15 para as 9 agora, amigão. Quem vem depois da música do Paulo Sérgio? Qual é a outra? Oi, Léo Miranda, bom dia. Oi, eu aqui mais uma vez. Léo, hoje é sexta-feira, gostaria de ouvir uma música com o Amado Batista, Desistir. Ofereço para

partir de uma canção que eu quis compor, porém me faltou certa imaginação. O que eu consegui ou não consegui vivendo junto a você? Se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê. Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê. Obrigado a desistir. Gente, a pesquisa hoje do programa Executivo de Multinacional de Tecnologias pede demissão após dizer que não se importa com a vida pessoal da equipe. Escuta essa, hein? Chefe de relações públicas de uma grande multinacional de tecnologias chinesa pede demissão após postar uma série de vídeos nas redes sociais sobre o regime exaustivo que os funcionários são submetidos. A ex-funcionária chegou a postar cerca de 4 vídeos falando que não era mãe de ninguém, portanto não devia se preocupar com a integridade dos colaboradores. Em outro vídeo, ela diz que era necessário manter os celulares por 24 horas ligado e à disposição do trabalho. Chegou a proferir ameaças ao dizer que tinha o poder de deixá-los sem emprego e que era preciso acompanhá-la em 50 semanais de viagens a negócios, além de alegar que só os resultados importavam. Essa executiva realmente era virada para o trabalho. As indústrias de tecnologia chinesas são conhecidas por jornadas de trabalho exaustivas, chegando a ser apelidadas de 996. Os funcionários trabalham das 9 da manhã às 9:30 da noite, 6 dias na semana. Essa prática é questionada e já ganharam manchetes por ser relacionada a várias mortes sem explicação de trabalhadores. Os comentários da ex-funcionária repercutiram e ela acabou se demitindo da grande empresa. Na sua opinião, pergunto aqui, como é que deve ser o relacionamento entre empresa e funcionários? Comenta aqui pra gente. Você acha que muitas pessoas têm deixado de se importar com a vida pessoal para priorizar a vida profissional? Deixa aqui um comentário sobre este assunto. Você já teve um chefe assim? Que não estava nem aí? Comenta, participe, dê a sua opinião. Esse é o tema da nossa pesquisa de hoje. Participe da pesquisa do dia. Envie uma mensagem de áudio com sua opinião para o WhatsApp. 11 11-3661-6727. 11-3661-6727. Pesquisa do dia. Rádio Record, a voz de São Paulo. Momento Saúde, Lírios Suplementos. Que bom saber que você está com a gente aqui para falar de saúde, como é importante, né? De uns 4 anos para cá, muita coisa mudou. Teve a pandemia, muita gente com sequelas. Só que no dia a dia, a correria, o estresse, a ansiedade, a preocupação, isso tem afetado diretamente a saúde das pessoas. É por isso que a gente gosta de falar aqui do Ora Pronobis, uma maneira fácil de você equilibrar a sua saúde. Ô Manolo, se eu fosse começar a usar o Ora Pronobis, você consegue me dar 3 motivos para eu começar hoje? Com certeza, Vanderlei. O primeiro deles, não tenha dúvida, que é a sua saúde mental, Vanderlei. Olha só, ele te dá energia, dá disposição, combate aquele cansaço, aquela fadiga. Ele é essencial também, Vanderlei, para a saúde física. Ele tem um aminoácido que é a lisina, que trata todo o processo inflamatório. Então ele alivia a dor, trata a inflamação, destrava os movimentos. Isso é muito importante. Quem tem reumatismo, hérnia de disco, bico de papagaio, deve usar o nosso Ora Pronobis. E o terceiro motivo é o trânsito intestinal. Ele é rico em fibras, Vanderlei. Evita a prisão de ventre, meu amigo. O intestino trabalha melhor, meu amigo. Olha só que interessante, né? E quanta gente que está gastando no automático aí com medicação. Deixa eu falar de uma coisa que tira a pessoa do sério, que é a questão de dor. É enxaqueca, é dor de cabeça, é dor em articulação. Ele consegue ajudar? Sim, sim. Ele trabalha esse processo inflamatório, alivia a dor, ativa a circulação. Eu gosto muito do Ora Pronobis. Inclusive, né, Vanderlei, até para as pessoas que estão nos acompanhando agora, ele ajuda a conduzir o cálcio para os ossos, fortalece a musculatura, é bom para os tendões, ligamento. Ora Pronobis é saúde, é uma vida longa, saudável. Use o Ora Pronobis. A planta a gente conhece, mas não tenha dúvida que agora em cápsula ficou muito mais poderosa, Vanderlei. E é diferenciada, tem toda a certificação, é segurança para você começar o tratamento sabendo que vai dar resultado. E é importante que eles entregam em todo o Brasil e se você ligar, vai falar direto com o laboratório. Agora tem uma condição diferenciada, né? Tem sim, ó. Para quem ligar agora, 0800-787-1020, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 60% de desconto no Ora Pronobis, vai ganhar um massageador elétrico e olha, a gente parcela para você, a parcela fica pequenininha, eu entrego na sua casa sem frete, não vou cobrar o frete, liga agora, 0800-787-1020, Vanderlei. Esse é o telefone e a hora é agora, 0800-787-1020, Ora Pronobis. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Agora, no Manhã Record, o Barco da Fé. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Esse é o momento em que as pessoas participam do programa pedindo oração, agradecendo. 11-3661-6727. Você que está aí ouvindo o programa, quer trazer alguém hoje para o Barco da Fé, manda aqui. Edna de Osasco, peço proteção para minha mãezinha que está debilitada, peço proteção para minha filha, meu genro, minha netinha e eu também. Proteção para todos os animaizinhos e que o homem tenha compaixão para com eles. Um ótimo dia para vocês da rádio, para todos os ouvintes. Bom dia, Léo, ótimo dia para nós. Por favor, coloque o meu nome na oração. Ivone, do Jardim Lucélia. Um abraço, Ivone. Bom dia. Arroz, de Osasco, pedindo oração também para o pai da sua prima, que está internado em Osasco. Ele está na UTI. É o seu João Vinco Filho. Que Deus abençoe muito ele. Obrigada, Léo. Um abraço, Rose. Bom dia. Bom dia, Léo. Por favor, tem como colocar o meu filho Robson Eduardo da Rocha na oração? Ele faleceu ontem. Vai ser sepultado hoje, às 11h30. Toda a família, que Deus dê muita força. É a Lúcia de Taboão da Serra. Tem mais pedidos, tem um pessoal participando, tem o Marcelo também no Capão Redondo, pedindo oração pela esposa e pelo primo Nardo também. E tem as pessoas que gravam, vão mandando áudio aqui para o nosso Barco da Fé. Bom dia, Léo e toda a equipe geral da Rádio Record. Léo, por favor, coloque meu nome de toda a minha família e de toda a família Record, de todos os doentes e todos o povo do Rio Grande do Sul. Fiquem todos com Deus. Beijos, Clemente. Bom dia, Léo Miranda, que é Eunice Duarte da Silva, Parque Regina, Santo Amaro. Quero colocar o meu nome no barquinho da fé. Quero primeiramente agradecer a Deus pela a cirurgia que os médicos fez antes de ontem e que deu tudo certo. E quero agradecer, quero pedir para todos que fizeram a cirurgia num dia que eu fiz para que Deus ajude eles a recuperar. Quero agradecer todos os médicos da Santa Casa que fez a cirurgia. E a Deus, os médicos dos médicos, para que todos se recuperem bem, que Ele coloque as mãos abençoadas dEle sobre nós. E peço para toda a equipe aí da Record, para você, para sua família e para todos que estão ouvindo o seu programa, para todos que ouvem a oração. Um beijo, um bom dia. Sextou, Léo Miranda. Fica com Deus, que Deus abençoe você. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Bom dia, Léo Miranda. Quem fala é Cássia Barbosa, do Planalto Paulista. Segue aqui os nomes para oração. Para o meu amigo Aldemir, por emprego, saúde. Para o Manuelzinho, também por muita saúde. E para todas as pessoas que estão precisando de saúde. Bom dia, Léo. Tudo bem? Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um amanhecer, mais um acordar. E pedir que coloque toda a minha família Barquinho da Fé, que estamos passando por um momento difícil, mas com Deus venceremos tudo na vida. Um abraço, Léo. Noemi do Aves Dias, São Bernardo do Campo. Bom dia, Léo Miranda. Eu sou a Ana aqui de Heliópolis. Você põe o nome da minha família no Barquinho da Fé, por favor. Da minha jantinha, dos meus filhos, das minhas noras, do meu primo, do meu esposo, o meu. E de todos que precisam de oração aí no Barquinho da Fé, por favor. A minha nora, que não está nada bem, está com ansiedade que ninguém descobre o que, que é, está afastada do serviço. Mas se Deus quiser, ela vai ficar boa e vai voltar a trabalhar. E de todos que precisam de oração aí no Barquinho da Fé, por favor. Senhorzinho Miranda, bom dia. Eu peço oração para minha filha Daniela, que estava esperando o bebezinho, né? Que ela perdeu dois já. E esse bebê acho que não vingou também, sabe, Léo? Então eu peço a Deus, né, através dessa oração, consolo, muita luz, muita paz e esperança no coração da minha filhinha, viu? Daniela Rodrigues Pereira. Bom dia, obrigado. Bom dia, Léo. A Maria Augusta. Peço oração para toda a minha família, para minha família Guimarães. Peço oração para colocar o Renan, o Maico, a Raíssa com a filhotinha dela que está bem, graças a Deus. E peço para colocar meu nome também, que ainda sinto muita dor na minha coluna. Mas eu estou bem, eu sinto dor, mas sempre estou cuidando dos meus que fazer, né, Léo? Precisa. E peço bênção também para minhas noras, meus genros. Deus abençoa todos nós, né, Léo? Peço bênção para vocês também, tá bom? E mais pro Renan e o Maio, tá bom? Obrigado, Léo. Que Deus abençoa. Deus... Bom dia, Léo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, rádio. Aqui é Elisa Lima de Diadema. Léo, coloco o nome de toda a família Lima num barquinho da fé. E o nome do meu esposo, Luiz Lima, que sofre com problema de gota. E o meu também, né? Elisa Lima. Desde já agradeço. Fiquem todos com Deus, viu? Bom dia, Léo Miranda. É Iracema. Léo, coloca o meu nome de toda a minha família no barquinho da fé para as orações. Em especial, a minha irmã em Cristo, Jaidete, que está hospitalizada fazendo tratamento de saúde. E pelo amigo da minha família, amigo querido de muitos anos, que hoje vai passar pelo procedimento cirúrgico. Coloca o nome desses no barquinho da fé. Deus abençoe, Léo. Tenha um bom dia e um bom programa. Oi, Léo. Bom dia. Aqui é a Miriam da Piraporinha. Léo, por favor, coloca o nome do meu filho na oração da fé, o meu nome, da minha filha, das minhas netas. Meu filho está sentindo muita dor nas pernas. Que Deus cure ele dessa dor nas pernas, Léo. Põe o nome dele na oração da fé, em nome do Senhor Jesus. Também quero pedir oração para toda a minha família, meus filhos, meus netos, bisnetos, nora, genro, marido e todos que precisam de oração e a vocês da Rádio Record. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Sou a Lúcia de Mauá. Abraço para Lúcia de Mauá, 9:08. Maria Aparecida do Veloso, pedindo oração pelas pessoas do Rio Grande do Sul, pelos amigos, pela sua família, Enzo, Stephanie e a dona Alice, que teve um AVC. O Marcelo, DJ Cuca, lá de Londrina, no Paraná, ele pedindo oração também por todos os autistas, né, para o fim dos preconceitos contra os autistas. Ele disse: ontem fui ofendido por uma pessoa dentro do ônibus. Um abraço ao Marcelo, de Londrina, no Paraná. Bom dia, Léo Miranda. Estou passando aqui, Marli, para pedir, colocar meu nome, o nome de toda a minha família, principalmente da minha nora Regina, que está passando por um tratamento de câncer, para o pai dela também, que está passando por um tratamento de câncer, e para o meu filho. Que Deus os abençoe, dê muita proteção, muita força para eles. Muito obrigada, tenha um excelente dia. Meu, por favor, coloca o nome da família Ferreira Bento na oração do Barco da Fé. Obrigada, meu amigo. E vamos colocar, mais uma vez, todo o povo do Rio Grande do Sul, todos os animais, nas mãos do Senhor, para que eles sejam protegidos e guardados para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu abraço a você. Muito bom dia. Agora são 9h10. Momento de oração. Vamos tirar um momento para falar com Deus. Una sua fé com o Bispo André Santos. Ó grande e poderoso Deus, o Senhor que vê a aflição, que ouve a oração, que com sinceridade essa pessoa te apresenta. Mas, sobretudo, o Senhor age em favor dos que manifestam a crença, a fé em ti. E não importa quem seja essa pessoa, os erros que ela já tenha cometido, se ela se coloca à sua disposição, meu Pai, o teu Santo Espírito age em favor dela. Meu amado Deus, que agora ela receba do alto a condição para enxugar as lágrimas que rolam no seu rosto, a condição para que ela erga a sua cabeça e enxergue, a partir desse presente, um futuro melhor. Consagra agora este copo com água. E cada pessoa cujo nome foi incluído para este momento de oração seja alcançada por ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. E os que creem digam amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Pode beber da água. Você tinha pensado que Deus havia se esquecido de você. Não, Deus não se esquece de nós. Ele só estava esperando que você se voltasse para Ele para começar a agir em seu favor. Um grande abraço, que Deus abençoe você, desse amigo que vos fala, Bispo André Santos. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto, tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer,

grande sucesso da década de 1980, RPM. Agora 9 horas e 25 minutos. Agora no Manhã Record, pesquisa do dia. Pois é, a executiva de uma multinacional de tecnologias que pediu demissão após dizer que não se importa com a vida pessoal da equipe. Chefe de relações públicas de uma grande multinacional de tecnologias chinesa pede demissão após postar uma série de vídeos nas redes sociais sobre o regime exaustivo que os funcionários são submetidos. A ex-funcionária, ela chegou a postar cerca de 4 vídeos falando que não era mãe de ninguém, portanto não devia se preocupar com a integridade dos colaboradores. Teve um outro vídeo em que ela diz que era necessário manter celulares, né, os celulares por 24 horas ligado e à disposição do trabalho. Chegou a proferir ameaças ao dizer que tinha o poder de deixá-lo sem emprego e que era preciso acompanhá-la em 50 semanais de viagens a negócios, além de alegar que só os resultados importavam. As indústrias de tecnologia chinesas são conhecidas por jornadas de trabalho exaustivas, apelidadas de 996. Os funcionários trabalham das 9 às 21 horas, 6 dias da semana. Lembrando que essa prática é questionada e já ganharam manchetes por ser relacionada a várias mortes sem explicação de trabalhadores. Os comentários da ex-funcionária repercutiram e ela acabou se demitindo da grande multinacional. E você? Pergunto hoje, na sua opinião, como é que deve ser o relacionamento entre empresa e funcionários? Você acha que muitas pessoas têm deixado de se importar com a vida pessoal para priorizar a vida profissional? Comenta, dê a sua opinião. Esse é o nosso tema de hoje. Participe da pesquisa do dia. Envie uma mensagem de áudio com sua opinião para o WhatsApp. 11-3661-6727. 11-3661-6727. Pesquisa do dia. Pois é, vamos lá, seguindo a partir de agora o debate, o momento em que as pessoas participam do programa, dando aqui a opinião, 11-3661-6727, 11-3661-6727. Pode comentar aqui, mandar por escrito, mandar o áudio, deixa a sua opinião na nossa pesquisa. O que, que a Cida, lá do Butantã, fala sobre este assunto aqui no programa? Vamos ouvir. Oi, Léo, bom dia. Léo, sobre a enquete de hoje, eu vou dar minha opinião. Eu acho o seguinte, Léo, eu acho que entre o empregado e o empregador deve haver muito respeito e compreensão, sabe? Eu acho que um tem que entender o lado do outro, sabe? Não só um lado ou só o outro, sabe? Tem que ser os dois lados e ter muito respeito e um compreender o outro, ver o lado do outro. Só que, porém, eu já tive 2 patroas antes dessa que eu tô aqui, que ela só via o lado delas, até o telefone na minha cara desligava, sabe? Por isso eu saí. E essa que eu tô hoje, tem 23 anos que eu tô aqui e ela é uma bênção na minha vida. Ela me ajuda, ajuda meus filhos, sempre ajudou meus filhos, meu marido. É muito bom, eu sempre peço a Deus e agradeço todo dia por Deus ter colocado ela na minha vida e peço a Deus para Deus me dar vida e saúde e ser o último emprego que eu trabalho, porque eu adoro, Léo, trabalhar aqui, adoro minha patroa, meu patrão. E os filhos dela também, que me tratam muito bem, que já não moram mais com ela, mas tem patrão que só vê o lado dele, infelizmente. Tá bom, Léo? É a Cida do Butantã. Obrigado, bom dia. Cida. Bom dia, bom dia. Abração pra você, tá? E aí, tá acompanhando o programa? Quer dar também a sua opinião aqui? Fazer o seu comentário com relação a este assunto? Comenta, na sua opinião, como é que deve ser o relacionamento entre a empresa e os funcionários? Você acha que muitas pessoas têm deixado de se importar com a vida pessoal para priorizar somente a vida profissional? Comenta, dê a sua opinião aqui no nosso programa. Esse é o nosso tema de hoje. Participe da pesquisa do dia. Envie uma mensagem de áudio com sua opinião para o WhatsApp. 3661-6727 Trazendo informação, alegria e, claro, o melhor da música especialmente para você. Minuto do Casamento, com Renato e Cristiane Cardoso. Seu relacionamento já foi mordido pela rotina? A rotina é um dos problemas mais comuns e uma das razões principais da infidelidade no relacionamento. Mas a boa notícia é que você pode evitá-la. Rotina é quando você gasta todo o seu tempo fazendo sempre as mesmas coisas. Por isso, separe um tempo para fazer coisas diferentes. E não se quebre a rotina sem planejar. Muitos casais se perdem porque estão preocupados com o aqui e agora. Esquecem do amanhã. Para que você possa aproveitar amanhã, você precisa planejar o amanhã hoje. Tempo não se tem, tempo se faz. E lembre-se, a rotina é inimiga do seu relacionamento. Dicas com Renato e Cristiane Cardoso. De segunda a sexta, nesse horário. Para mais dicas de relacionamento, visite o site r7.com/escola do amor. Lutar é minha profissão e minha paixão. Minha rotina é treinar muito, pois o meu objetivo é vencer. Em 2017, fui campeão em duas categorias diferentes, na China e na Sérvia. Na China foi inesquecível, porque eu fiz duas lutas em uma noite em uma categoria que eu nunca havia lutado. Todos os dias, quando eu acordo, tomo café com a minha família, levo minha esposa para o trabalho e só depois eu vou fazer meu primeiro treino. Minha experiência como professor veio só depois de 10 anos que eu comecei a lutar. Eu quero ter uma equipe de ponta e ver meus alunos campeões internacionais. Eu sou Adriano Balbi, campeão internacional de MMA. Sou professor faixa preta de jiu-jitsu. Eu nasci para treinar, lutar e vencer. Eu sou a Universal. Conheça essa e outras histórias. Acesse eusouauniversal.com. O governo de São Paulo lança um novo portal InfoSiga e reforça ações para reduzir morte no trânsito. O governo de São Paulo lançou ontem, quinta-feira, o novo portal de dados do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito InfoSiga, do Detran de São Paulo. A plataforma traz investimentos em inovação e tecnologia para auxiliar com dados e o direcionamento de políticas públicas de segurança viária dos 645 municípios paulistas e reduzir mortes no trânsito. O InfoSiga é uma ferramenta que dá transparência e acesso irrestrito para que todos possam acompanhar o que tem acontecido nas nossas rodovias estaduais e nas cidades. Quando se tem dados e informação, se tem assertividade e economia de recursos. Por isso, a importância dessa modernização do InfoSiga, que precisava estar mais atualizado com a realidade que vivemos, pontuou o governador em exercício, Felício Ramute. Na ocasião, foram apresentados também o novo Anuário Rodoviário de Acidentes, que volta a ser editado pelo Departamento de Estradas e Rodagem, depois de 8 anos, e a nova campanha de mídia para conscientização no trânsito paulista. Todas as ações integram o Maio Amarelo 2024, gestão eficaz e integrada do trânsito em todo o estado de São Paulo. Informações aqui do portal R7. Música. Participe da pesquisa do dia. Envie uma mensagem de áudio com sua opinião para o WhatsApp. 3661-6727. Comenta aqui o debate hoje no programa. Agora são 9 horas e 35 minutos. Abraço a Amália, que está ouvindo o programa em Itaquera. Bom dia para você. Ótimo final de semana. Durvalina também ouvindo a gente lá em São Bernardo do Campo. Bom dia para você, Durvalina. Janete, que é do Jardim das Virtudes, né, no Vale das Virtudes, ouvindo também o nosso programa, um abraço. Maria, do Jaraguá, também na sintonia do programa, bom dia para você. Edna, minha amiga Edna, aí do Edna Dalva, né, do Jaraguá, que também acompanha a gente. A dona Darcy, que é da Vila Jaguara, também ouvindo, diz que está ligada no programa. Beijão para Miriam Paula, do Jardim Aeroporto, também ouvindo a gente. Alô, Miriam Paula, bom dia, Léo Miranda e equipe. Um dia abençoado com carinho. Valeu, abração para você, tá bom? Também a Cida, né, que falou agora há pouco aqui no programa. É excelente sexta-feira, brigadão pelo carinho, obrigado pela audiência. Então, hoje, nós temos aqui no programa, né, essa executiva, isso aconteceu na China, mas ela chegou a pedir demissão por alguns vídeos que foram gravados e postados por ela, dizendo que não se importava com a vida pessoal dos colaboradores, com a vida pessoal da sua equipe. E aí, como é que deve ser o relacionamento entre empresa e os funcionários, na sua opinião? E ainda pergunto hoje se você acha que muitas pessoas têm deixado de se importar com a vida pessoal para priorizar apenas a vida profissional. Trabalho em primeiro lugar. O que você acha disso? Comenta, participe aqui do nosso programa. Mandar um abraço aqui para o Antônio, lá da Vila dos Remédios, fazendo um comentário no programa, dizendo: nesse sentido, para ter a melhor relação possível entre patrão e empregado, é necessário respeito de ambas as partes. Apenas dessa maneira, a relação será saudável e todos sairão ganhando. Patrão vai conseguir extrair o melhor desempenho dos seus funcionários. Por sua vez, vai agregar muito mais à carreira do profissional. Diz aqui o Antônio, que está ouvindo a gente. Um abraço para você, Antônio. Bom dia. Pessoal aí da Vila dos Remédios, da Vila Irosa também. Lá tem a Rose, né? Na Vila Irosa, que ouve aqui o nosso programa. Um abraço. WhatsApp 11-3661-6727. Tem música agora. 9 horas e 38 minutos. Faço tudo pra gente ficar de boa, mas você insiste em brigar à toa. Diz que desse jeito não dá mais, que outros casais são diferentes. Eu não gosto quando você me magoa, logo, logo vou atrás de outra pessoa. Não é o que eu quero, então vem cá, para de fazer isso com a gente. O que passou, passou, não fico pra trás. Você sabe que é demais quando fica de bem comigo. Que tal a gente então viver em paz? Deita aqui, chega mais. Hoje o nosso dia foi tão lindo. Só você não quer que eu e você ficar de boa, mas você insiste em brigar à toa. Diz que desse jeito não dá mais, que outros casais são diferentes. Eu não gosto quando você me magoa, logo, logo vou atrás de outra pessoa. Não é o que eu quero, então vem cá, para de fazer isso com a gente. O que passou, passou, ficou pra trás. Você sabe que é demais fica de bem comigo. Que tal a gente então viver em paz? Deita aqui, chega mais. Hoje o nosso dia foi tão lindo. insiste em brigar à toa. Bom dia. Vai comentar também aqui, participar do programa, dar sua opinião na nossa pesquisa. São 9 horas e 41 minutos. Tem aqui o Hilário, lá de São Bernardo do Campo, fazendo um comentário, dizendo que a escravidão já passou. Diz que acha um absurdo isso que acontece no mundo todo, né? Em muitos países, inclusive na China. E ele disse que os trabalhadores realmente têm que correr atrás mais dos seus direitos, procurar os seus direitos. E aqui também no Brasil acontece muito isso, né? A gente pensa que não, mas acontece por aí, né? Pessoas que às vezes têm que trabalhar mais de 12 horas por dia e não têm os mínimos direitos necessários de acordo com a CLT. O Benedito de Guaianazes comentando também. Léo, bom dia, um abraço a você e a todos os seus ouvintes. Está cada vez mais complicada a relação entre patrão e empregado. E o motivo, na minha opinião, é a falta de bom senso. Muitas vezes, os problemas são agravados pelos gestores das empresas, diz aqui o Benedito. Pessoal de Guaianazes também, o meu abraço, muito bom dia. Então tá aí, esse é o tema aqui do programa. Você pode deixar o seu comentário, participar sobre este assunto aqui na nossa pesquisa de hoje. Você já passou por situação assim? Já enfrentou situação aí no seu trabalho ou na época, na empresa em que você trabalhava? Que às vezes, tem muitas vezes que a pessoa vai trabalhar doente porque tem até medo de faltar para ir ao médico, com medo de sofrer alguma perseguição, alguma represália dentro da empresa. Aconteceu já isso com você? Comenta aqui no nosso programa também, deixa o seu recado na nossa pesquisa de hoje. Pedido de música? Quem está no zap falando comigo? Bom dia, Léo Miranda. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Record. Toda a sua equipe, Léo, de trabalho. Um abraço para você. Manda um abraço no Oswaldo Barroso. E sucesso cada vez mais. E que você, meu amigo, continue sempre firme e forte na Record, fazendo aquilo que você gosta, fazendo dos microfones o seu belíssimo trabalho, a sua amplitude de trabalho e boa transmissão de programa. Sucesso para você, meu amigo. Por gentileza, Léo, se for possível, toque a música do Cada Metade, Toda Mulher. Um abraço para você, do Ivan Carlos de Mauá. Obrigado, Ivan. Bom dia. São 9 horas e 44 minutos. Toda mulher gosta de ser tratada com muito carinho, porque o sabor especial de ser amada é como um vinho. Uma mulher não quer uma cantada, prefere um sentimento. Com a pessoa certa é a hora exata, clima do momento. Uma mulher tem seus desejos loucos, mas no fundo seu coração só quer as coisas mais simples do mundo. Espera um homem de verdade pra mudar de vez a sua vida. Toda mulher sente no beijo o gosto das delícias, quem souber incendiar seu corpo todo com carícias. Toda mulher sente saudades do amor que fez, se foi correspondida. Assim me deixa te querer, que pro seu corpo eu sou pra ser, e tenho amor. Paixão. mulher não quer uma cantada, prefere um sentimento. Com a pessoa certa e a hora exata, no clima do momento. Uma mulher tem seus desejos loucos, mas no fundo seu coração só quer as coisas mais simples do mundo. Espera um homem de verdade pra mudar de vez a sua vida. Toda mulher sente no beijo o gosto das delícias de quem souber incendiar seu corpo todo com carícias. Toda mulher sente saudades do amor que fez, se foi correspondida. Bom dia, minha gente. Agora são 9 horas e 49 minutos. Valmira, ela é do Capão Redondo, né? Está comentando também aqui sobre o assunto hoje, sobre a pesquisa no programa. Oi, Valmira. Como vai? Bom dia, Léo. Eu sou Valmira do Capão Redondo. Bom dia para vocês. Estou na escuta. Não perco um só programa. Estou recuperando de uma queda, Léo. Mas estou bem. Graças a Deus. Quanto à pesquisa, eu acho que existe muito isso, né? Eu já falei que meu esposo trabalhou 22 anos como encarregado numa empresa. E sempre eu mesma ajudava ele a liderar, né? Eu falava com ele para ter mais humanidade, tratar as pessoas com respeito, que ele sempre fez isso, mas a gente conversava bastante. Porque você sabe que é estressante, né, essa profissão. Mas tem que ter diálogo, respeito, humanidade, né? E graças a Deus ele saiu muito bem. Um bom dia para você. Tudo de bom. Eu acho que essa moça aí foi errada, né? Mas não vale a pena. Tem que ter humanidade, diálogo, convivência, que é uma família, né, Léo? A empresa, o empregado se torna uma família, tá bom? Um bom dia para você, eu estou na escuta. Valmira do Capão Redondo. Tá certo. Obrigado, Valmira do Capão Redondo, né, comentando também aqui no nosso programa. Agora, tem um lado, reclamações de um lado e reclamação do outro lado também, né? A gente ouve no dia a dia reclamações de ambos os lados, né? De funcionário que reclama da empresa e de empresa que também reclama de funcionário. Outras que dizem, olha, hoje em dia está difícil para a gente contratar pessoas para trabalharem, porque a pessoa não quer um trabalho, quer um emprego. É o que mais a gente ouve, né? É, quer um meio de ganhar dinheiro. Agora, trabalhar mesmo, meter a cara, dar o duro, enfrentar dificuldades, isso é o que é realmente complicado, difícil. Agora, tem aí, o importante é encontrar o meio termo, né? Tem que ter uma situação que seja benéfica para ambos os lados, que todo mundo sai ganhando, né? Essa é a questão. E essa executiva lá da multinacional, porque hoje em dia tem isso também, a pessoa fala o que quer na internet, grava, posta o que quer. Evidentemente tem essa liberdade para fazer isso. Porém, tem que ter também capacidade para aguentar as porradas que vão vir, né? Os comentários que vêm na internet. E, inclusive, no caso dela, ela não aguentou ao ponto de pedir demissão da empresa, pedir para sair. Aqui no nosso programa, né, tem a participação da Cida, Itaim Paulista, está pedindo uma música, né? Ela quer com Sérgio Reis, O Cavalo Preto. Olha aí, essa música é muito bonita, ela diz, e ofereço para todos aí. Tá bom, Cida? Itaim Paulista, né? Ligado aqui no nosso programa. Meu abraço a você. São 9 horas e 52 minutos na Record. Bom dia! Um laço de 12 braças no couro de uma novilha. Tenho um cachorro bragado que é pra minha companhia. Sou um caboclo folgado, ai eu não tenho família. Eu viajo o dia inteiro, vou de um estado pro outro, eu não tenho paradeiro. Quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro. Eu sou muito conhecido por esse Brasil inteiro. Uma capa gaúcha que eu troquei com boi carreiro. Tenho 2 pelegos grandes que é pura lã de carneiro. Um me serve de colchão e outro de travesseiro. Com minha capa gaúcha eu me cubro o corpo inteiro. Deus que eu já vou partindo, vou pousar noutra cidade. Depois de amanhã bem cedo, quero estar em Piedade. Deus me deu esse destino e muita felicidade. Quando eu passo com meu pingo, deixo um rastro de saudade. Muito bem, Record. Faltam 5 minutos para as 10 horas da manhã. Agora vem o Brasil Notícias. Eu volto já. Brasil Notícias. Acompanhe a partir de agora a previsão do tempo atualizada para todas as regiões do país. O sul do Brasil continua enfrentando baixas temperaturas, influenciadas pela área de alta pressão atmosférica que está impulsionando a massa de ar polar pelo país. Já o sudeste e o centro-oeste terão tempo firme e aumento nas temperaturas. No norte e nordeste, o clima ficará dividido, inclusive com a presença de chuva. Mesmo assim, as temperaturas continuam elevadas. Acompanhe agora mais detalhes sobre o clima desta sexta-feira em todas as capitais dos estados brasileiros. Começamos a previsão desta sexta-feira falando sobre o sudeste do país. A temperatura volta a subir e o sol predomina em toda a região. Belo Horizonte marca mínima de 17 e máxima de 29 graus. São Paulo fica entre 18 e 31. Rio de Janeiro e Vitória vão além e batem a máxima de 32 graus com mínima em torno dos 21. Já na região centro-oeste, apenas Cuiabá terá o céu parcialmente nublado no decorrer do dia. Mesmo assim, a temperatura na capital do Mato Grosso fica elevada, atingindo a máxima de 32 graus. A mínima fica em 23. Nas demais capitais, o sol predomina durante todo o dia e também faz calor. Brasília fica entre 15 e 28 graus. Campo Grande marca mínima de 19 e máxima de 30 graus. E Goiânia oscila entre 17 e 32 graus. Parte da região sul ainda sofre com as baixas temperaturas, como é o caso de Porto Alegre, que deve registrar mínima de 9 e a máxima não passa de 15 graus. A capital do Rio Grande do Sul vai ter pancadas esparsas de chuva durante o dia, o que pode piorar a situação que o estado está enfrentando com as enchentes. Florianópolis também vai registrar chuva durante esta sexta-feira. A temperatura oscila entre 16 e 21 graus. E Curitiba terá a mesma mínima, mas a máxima chega aos 26 graus. No norte brasileiro, o clima fica dividido. O céu ficará parcialmente nublado em Porto Velho e Rio Branco, que chegarão aos 32 graus. E em Palmas, que registra a mínima de 22 e máxima de 34 graus. Nas demais capitais, a chuva deve cair com diferentes intensidades. Manaus oscila entre 24 e 29 graus. Macapá, Belém e Boa Vista chegam aos 31 graus. E por fim, falamos do nordeste do Brasil. Por lá, o clima será dividido. O sol predomina em Aracaju, que registra mínima de 25 e máxima de 29 graus. O céu ficará nublado em Teresina, que marca até 33 graus. Nas demais capitais, a chuva vai marcar presença durante o dia. Salvador e João Pessoa oscilam entre 24 e 28 graus. Maceió, Natal e Recife alcançam a máxima de 29. Fortaleza registra a mínima de 25 e máxima de 30 graus. E São Luís terá máxima de 31, com a mínima na casa dos 25 nesta sexta-feira. Brasil Notícias, a informação que você precisa. Rádio Record, a voz de São Paulo. Momento Saúde, Lírios Suplementos. Estamos de volta no Momento Saúde, esse momento que a gente traz dicas e oportunidades para você cuidar da sua saúde. Você já reparou que tem muitas pessoas reféns de medicação? Todos os dias, ou é remedinho para dor de cabeça, remédio para dormir, remédio para diabetes, remédio para pressão. Onde nós vamos parar assim com tanta medicação? E às vezes o excesso de medicação pode até complicar a saúde ainda mais. É por isso que o Orapronobis, ele tem um poder que é de desintoxicar também, não é, Manolo? Ah, sem dúvida, Vanderlei. Você sabe que a nossa alimentação, ela anda desregrada. Hoje as pessoas procuram muito mais alimentos gordurosos, com muito açúcar, sal, porque são mais saborosos. A verdade é essa, são muito mais saborosos. Por exemplo, Vanderlei, carne, a proteína. Proteína bovina. Só para você ter uma ideia, aonde que está o sabor da carne? Perto dos ossos, da gordura, né? Por exemplo, aquela costela de panela, não é uma delícia? Mas tem muita gordura. Essa gordura vai acumulando no seu corpo, vai entupindo suas veias, suas artérias, que a pouca pessoa está uma bomba relógio. Pronta para explodir. Então, o que o nosso Orapronobis faz? O Vanderlei, o Orapronobis, até para as pessoas poderem entender, é considerada a árvore da vida, gente. Por quê? Ela vai melhorar, vai desintoxicar o organismo. Olha só, vai desintoxicar o organismo, vai limpar veia, artéria, tem uma ação depurativa, vai desinchar o corpo. Às vezes a pessoa está ali, está com má circulação nas pernas, nos braços, está andando, a perna está pesada, está ruim de caminhar. Use Orapronobis. Inclusive, ele age no fígado, tá? Tirando gordura do fígado, melhorando a absorção das vitaminas, Vanderlei. Isso é importante. Agora vamos falar da qualidade do sono, porque olha, dormir bem, acordar revigorado, né? Às vezes a pessoa trabalha até tarde, trabalha no pesado, precisa descansar. Vai acumulando, acumulando, acumulando, a pessoa chega numa estafa. Sim. No sono ela ajuda? Com certeza. Você sabe que o metabolismo, às vezes, a pessoa fica com o metabolismo tão lento ou acelerado, que às vezes tem pessoa que engorda muito, outras pessoas ficam magra, magra, magra, se bater um vento, o vento leva embora. Então, o que o nosso Ora Pronobis faz? Ele é fantástico porque ele regula o relógio biológico. Então, você vai dormir bem à noite e vai ter energia durante o dia, Vanderlei. Para quem está acompanhando agora, quer mais saúde, qual é a promoção? Nós vamos fazer o seguinte, você vai ligar agora, 0800-787-1020. Olha que promoção, gente, olha, vai ganhar um massageador elétrico. Gente, não é sorteio. Ligou, ganhou. Massageador elétrico e o nosso Ora Pronobis com 60% de desconto, meu amigo. Ei, coisa boa, é só ligar agora, 0800-787-1020. 1020. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Bom dia pra você que está na Record. A minha paixão pelo mar já começou desde a infância. Eu ficava vendo ali o meu irmão passar parafina. Eu não conseguia ir pra praia surfar por causa da minha mãe, que tinha muito medo de eu me afogar. Eu ficava vendo meu irmão e os amigos dele ali surfando. Eu sabia que ia chegar a minha hora, mas eu tinha que respeitar a minha mãe. Eu cresci um pouco e ela foi começando a liberar devagarinho. Até o dia que eu consegui cair na água e ali foi a minha primeira paixão. Dali eu nunca mais parei. Hoje viajo o mundo inteiro surfando, graças a Deus. Tenho a minha empresa, além de surfista e juiz em campeonatos nacionais e internacionais. Tenho a minha fábrica. E daqui da minha fábrica eu tiro meu sustento. É daqui que eu me tornei conhecido no mundo inteiro. O campeonato que eu mais tenho em mente foi o primeiro campeonato que eu venci, que foi na praia do Morro das Pedras. E eu consegui ganhar aquele campeonato lá e mostrar pra eles que aquilo ali não tinha sido em vão. Gosto de sentir areia, o cheiro e as ondas do mar. Gosto de me divertir ao lado da minha família. Sou Fabiano Godinho, mais conhecido como Peruca, free surfer profissional. Eu sou a Universal. Conheça essa e outras histórias. Acesse eusouauniversal.com. ZYK 522. Rádio Record, 1000 kHz, 200 mil watts de potência. O novo som do Brasil, Rádio Record. Um show de amizade está no ar. Um show de emoção está no ar. O amor e o sorriso está no ar. A descontração na Rádio Record. Manhã Record está no ar, sextou, 10h04, bom dia. De quintal é pagode pra valer. Sete! Chegar aqui com uma cara de anjo tocando seu banjo, arlindinho cru. almoço. Já tem gente pensando no almoço. E olha que agora que são 10 horas e 6 minutos. Já já, né? Daqui a pouco, né, amigão? Daqui a pouco. Será que já tem gente preparando o almoço agora? Agora, aquele... O que vai hoje, hein? De almoço, assim. Rápido. Uma coisa bem rápida. Rabada? Com polenta. Aí é bom, hein? Gostoso. É bom. Fuja de comida pesada. Bom dia, Miguel. Bom dia, Dona Cida, aí de São Bernardo do Campo. Bom dia para Maria, lá do Jaraguá, que também está ouvindo a gente. Bom dia, pessoal do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. Obrigado pelo carinho, brigadão pela audiência. Quer participar? Quer mandar um alô para gente? Quer mandar um pedido de música? Aproveita agora, hein? Pede aí. 11-3661-6727. 11-3661-6727. Pode mandar. Manda aí o seu pedido musical aqui para o nosso programa. Até às 11h30. Na sua Rádio Record. Bom dia! Quem vem comigo? Quem vai falar? Você tá mandando um abraço pra mim. Vem de Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba. Então, Léo, eu peço pra você tocar a música do Cláudio Roberto, Separados, pra mim. Se der, né? E aí... eu gosto de ouvir a voz deles, né? O Cláudio Roberto é uma voz gostosa de ouvir. E beijo, Léo. Bom final de semana pra você. É sexta-feira hoje, né? Então... Sextou, verdade. Sextou. Obrigado, minha querida Elza, que tá ouvindo o programa em Barueri. Ligadinha. Quem mais? Ei! Ele tá pulando, né? Oi, Léo, bom dia! Tudo bem com você? Tudo, com o pessoal aí? Tudo bem. Sexta-feira, hein? Com sol brilhante. É, final de semana promete. Ô, Léo, vamos deixar a vida nos levar? Ah, vamos sim. Bota, por favor, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Tem tudo a ver com esse final de semana. Bom dia, Léo. Eu ofereço pra essa galera linda aí, que são todos os meus amigos em geral. Tá bom dia, Maria Rosa Butantan. Muito bem, minha querida Maria Rosa. Ótima sexta-feira para você. Excelente final de semana. Cadê o Claudinho? Ei, meu amigo Cláudio Roberto, às 10h10. Quanto mais o tempo passa, mais eu te amo. Quanto mais o tempo passa, mas eu te adoro. Quanto mais eu te procuro, mas eu te quero. Só não sei por que vivemos separados. Eu te amo tanto, tanto, mas não posso compreender por que este orgulho imenso separa de você. Nós nascemos um pro outro, basta ver em nosso olhar, mas vivemos separados como o sol e o luar. Separados para o mundo, mas unidos pelo amor. Brincadeiras do destino, meu grande amor. Quanto mais o tempo passar, mas eu te amo. Quanto mais o tempo passar, mas eu te adoro. Quanto mais eu te procuro, mas eu te quero. Separados. Eu te amo tanto, tanto, mas não posso compreender por que este orgulho imenso me separa de você.

agora, na Rádio Record. Mix Terapia do Amor. Esse é o momento reservado para a gente tocar música bonita para você relembrar, para você matar saudade aqui no programa. Sempre dizendo que todos os dias aqui, 11h30, tem o programa Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. É um programa que sempre traz conselhos para ajudar solteiros e comprometidos a alcançarem ou manterem o relacionamento feliz. E aos sábados, meio-dia, tem The Love School, também apresentado por eles, na rádio e também na TV. 10h22. Is this the love? 10h26. Mix Terapia do Amor. Thank you. bom dia para você. São 10 horas 33 minutos. Rádio Record, a voz de São Paulo. Momento Saúde, Lírios Suplementos. E agora no Momento Saúde, uma pergunta. E se você pudesse ter um grande aliado para te ajudar a equilibrar a sua saúde, saúde física e saúde mental, tirar esse peso dos ombros, esse cansaço? Ora Pronobis, é uma planta, não é isso, Manolo? Isso, é uma planta, né, cultivada na região de Minas Gerais, é bem conhecida no Brasil, a Ora Pronobis, né? Inclusive ela é muito saborosa, tem gente que faz ela refogadinha. Uma coisa que é importante a gente alertar, a planta em si, quando você faz refogada, você perde os princípios ativos, ela não dá tanto resultado. Por isso que nós encapsulamos, Wanderley, nós colocamos em cápsula, porque ela ficou muito mais poderosa. E claro, nós acrescentamos alguns princípios ativos, algumas vitaminas, sais minerais, que vão cuidar da saúde, vão nutrir o cérebro, nutrir o corpo. Quando eu falo nutrir o cérebro, é evitar ali a ansiedade, o estresse, o cansaço, melhorar até a visão, Wanderley. Você sabe que a Ora Pronobis melhora a visão? Isso é muito importante, porque a gente vai passando, passou dos 40, já começa a ter que forçar a vista. Isso. Se alguém dá uma linha com agulha, passa aqui, vai ser uma dificuldade. Outra coisa também que as pessoas estão associando à idade, não é? É a dor, é ciático, é coluna. Gente aí que fica muito tempo parada, né? Muito ali curvado no celular. Isso é complicado, né? Muito, muito complicado. Isso prejudica muito, né? Você sabe que praticamente, Wanderley, 80% dos casos de afastamento que tem no INSS é por problemas na coluna, problema de estrutura óssea. Então, o que o Ora Pronobis faz? Ele protege a sua coluna, ele trabalha o processo inflamatório. Então, às vezes a pessoa está com uma hérnia de disco, com um bico de papagaio, às vezes está com um problema de reumatismo mesmo. Claro que tem doenças que não tem cura, não estou falando que vai curar, mas ele vai aliviar dor, a pessoa vai continuar sendo produtiva, fazer o que gosta, o que ama, sem sentir dor, que é importante, Wanderley. Isso é importante, a mobilidade, dormir bem, a memória boa, né? A mente lúcida. Agora, eu gostaria que você caprichasse, porque são tantos benefícios do Ora Pronobis, tem que ter benefício também na promoção, Manolo. Claro, claro, tem que ter benefício na promoção, até para facilitar o acesso, você poder levar para casa, testar, né, Wanderley, experimentar o produto, né, meu amigo? Olha a promoção de hoje, nós vamos fazer o seguinte, ó, para quem ligar agora, 0800-787-1020, Ora Pronobis, com 60% de desconto. E leva o massageador para casa, Wanderley. Olha que promoção, gente. É muito fácil. É igual pedir uma água, pedir um gás. Você vai ligar agora. 0800-787-1020. 0800-787-1020. Peça agora Ora Pronobis na promoção. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Minuto do Casamento, com Renato e Cristiane Cardoso. Existe alguém que seu parceiro considere persona non grata? Persona non grata é aquela pessoa que seu marido ou esposa não quer ver nem perto de vocês. Talvez o seu ex, uma amiga assanhada ou qualquer pessoa que incomode o relacionamento de vocês. Não se trata de um ciúme qualquer do seu parceiro, mas de se sentir desrespeitado por boa razão. Nesse caso, não vale realmente a pena você entrar em conflito no seu casamento por causa de uma terceira pessoa. O melhor é você entender e ficar do lado do seu parceiro. É questão de respeito. Dicas com Renato e Cristiane Cardoso. De segunda a sexta, nesse horário. Para mais dicas de relacionamento, visite o site r7.com/escoladoamor. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política. Sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Se liga na maior, se liga na melhor. Rádio Record. Record. E o Brasil. Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027. Após ser eleito país sede pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA, o Brasil vai receber em 2027 a Copa do Mundo Feminina. A eleição ocorreu já nesta sexta-feira, durante o 74º Congresso da FIFA na Tailândia. A candidatura brasileira venceu a disputa com uma candidatura conjunta de Alemanha, Bélgica e Holanda. O Brasil, que já sediou duas edições da Copa do Mundo Masculina de Futebol, contabilizou 119 votos, enquanto a candidatura europeia recebeu 78 votos. A proposta brasileira já havia sido a mais bem avaliada pelos técnicos da FIFA, que realizaram a vistoria em fevereiro e desenvolveram um relatório de quase 100 páginas. O Brasil alcançou nota 4, né? A máxima era 5. Enquanto a candidatura de alemães, holandeses e belgas atingiu 3,7. Essa decisão da FIFA anunciada terá um grande impacto positivo no futebol feminino brasileiro e na vida de milhões de mulheres do Brasil, além de investir na realização da Copa do Mundo, toda a cadeia produtiva do futebol feminino no Brasil e na América do Sul dará um imenso salto de desenvolvimento. Essa foi a comemoração do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Roberto Carlos. O coração tem razões, né, que a própria razão desconhece. Detalhes tão pequenos de nós dois. Mas aí a gente volta a dizer, ele tem razões que a própria razão desconhece. Sempre Roberto. Esse é o momento especial, a música do Roberto Carlos, sempre desfilando aqui na programação. Quem vai escolher agora? É o pedido. Bom dia, de... Léo Miranda, ótima sexta-feira para você, toda a sua equipe. Bom dia. Que Deus abençoe a todos. Gostaria de ouvir com o Roberto Carlos, não vou deixar vocês tão só. Ofereço a todos vocês da Rádio Record. Muito obrigado, que Deus abençoe. Sou a Lúcia de Mauá. Obrigado, Lúcia. Excelente final de semana para você. Meu abraço. São 10 horas e 40 minutos. Se a vida inteira você esperou um grande amor e de triste até chorou sem esperanças de encontrar alguém, fique sabendo. Eu também andei sozinho e sem ninguém pra mim. Fiquei sem entregar o meu carinho. Se na tua estrada não houve flor, foi só tristeza, enfim. E em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão ruim. Vou confessar então, meu coração não quer mais existir. Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir. Decidi Não fico nem mais um minuto aqui, eu vou buscar o meu amor, o meu amor. Eu nunca tive alguém, agora vou olhar você, meu bem. Guarde o meu coração, que nunca mais eu vou deixar você tão só. E nunca mais eu vou deixar você tão só. E nunca mais eu vou ficar também tão só. É isso aí, bonita música do Roberto Carlos. Bom dia, são 10 horas 43 minutos. Ontem o jornalismo esportivo brasileiro perdeu um grande ícone, Silvio Luiz, né? E o Jornal da Record prestou uma homenagem ao grande narrador esportivo, com seu jeitão, né, diferenciado. Tinha uma entrevista dele esses dias, estava assistindo, onde ele falava da sua forma. Ele falava, olha, eu, na verdade, evitei, sempre evitava mostrar o óbvio, né, nas minhas narrações, porque o pessoal já estava ali assistindo. Então, ele disse que levou mais essa questão do humor para as narrações. Vamos acompanhar essa reportagem. Na verdade, é uma homenagem ao Silvio Luiz. No segundo pau, olho do lance, Eureka agora! É mais um gol brasileiro, meu povo! Silvio Luiz morreu neste hospital, na região central de São Paulo, de falência de múltiplos órgãos, segundo nota dos médicos. O narrador estava na UTI desde o dia 8 de maio. Foi a segunda internação dele, um mês antes, em 7 de abril, quando narrava a final do Campeonato Paulista de Futebol. Silvio Luiz sentiu-se mal e foi trazido para cá. Ele chegou a ter alta no dia 30 de abril, mas 8 dias depois voltou ao hospital. Em nota, a Record afirmou que o legado e a contribuição de Silvio Luiz para a televisão brasileira, para o jornalismo e para o esporte são inestimáveis. E também que a voz de Silvio Luiz continuará ecoando nos estádios e na memória dos fãs de todo o Brasil. Está valendo! Narrador esportivo, apresentador, árbitro de futebol, ator, dublador. A relação do garoto franzino com o universo da comunicação começou cedo. Silvio acompanhava a mãe, Elizabeth Darcy, uma das mulheres pioneiras na locução que trabalhava em programas de rádio e TV. Daí ao primeiro emprego, foi um pulo. Em 1952, aos 18 anos, inaugurou na televisão brasileira a função de repórter de campo. Era o início de uma carreira de mais de 70 anos. Um dia fui assistir um jogo do São Paulo no interior e fui de carona com o Silvio Luiz, um fusquinha que ele tinha. Foi a primeira vez que eu vi o Silvio Luiz na minha vida e eu já conhecia o Silvio Luiz da televisão. Repórter de campo da Record, ele vestia um jaquetão, um moletom com o número 7, que era a Record era o canal 7, ele repórter de campo. Ele era o cara que perguntava aquilo que o cara não quer ouvir, a pergunta que o cara não quer ouvir. Hoje em dia ninguém pergunta mais nada para ninguém, mas o Silvio perguntava. Um ano depois foi contratado pela TV Record por indicação do ex-jogador e comentarista Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Em TV, circulou por todas as funções. Reportagem, produção, apresentação e ainda encontrou tempo para participar de novelas, que na época eram ao vivo. Em 1969, nos bastidores dos programas de televisão, conheceu a cantora Márcia, com quem se casou tempos depois. A década de 70 chegou com a oportunidade de narrar uma partida de futebol, a primeira de centenas. Como narrador, criou bordões inesquecíveis. Confira comigo no replay! O bordão do Silvio Luiz que mais me vai deixar saudade é na hora do gol, quando ele não falava a palavra gol. Pela inteligência dele. Eu perguntei para ele, por que você não narra gol? Porque eu não sou óbvio. Nunca nasci óbvio na minha vida, então as pessoas estão vendo que foi gol. Foi ele! Romerito é dele, a camisa número 11! Silvio Luiz sempre foi referência na profissão, até mesmo para quem trabalhava em outras emissoras. Ele criou uma forma de passar as emoções do esporte e se comunicar com os telespectadores. Aprendi muito com ele, trocávamos ideias, fomos concorrentes, mas sempre nos demos muito bem e com muita amizade. Silvio Luiz, um gigante. O ex-jogador Walter Casagrande, que foi comentarista do Campeonato Paulista este ano pela Record, diz que guarda na memória uma narração de Silvio Luiz pelo Campeonato Italiano, que ele só conseguiu ouvir anos depois. Nesse jogo, Torino e Juventus, que era o derby da cidade, a narração foi dele. Foi 2-0 pro Torino e eu fiz os dois gols. Com a narração do Silvio Luiz, maravilhosa, fantástica, emocionante, e é aquilo que eu guardo de muito carinho. Foi ele, Casagrande. Agora, Torino 2, Juventus 0. Além da Record, Silvio Luiz teve passagens pelo SBT, pela Bandeirantes, onde integrou a equipe de Luciano Duvalli, e Rede TV. Cobriu Copas e Olimpíadas. E em todos os lugares deixou a mesma marca. Nos últimos anos, atuou nas transmissões do Campeonato Paulista pelos canais digitais da Record, ao lado dos humoristas Bola e Carioca. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo! Meu primeiro emprego aqui em São Paulo foi porque eu era o cara que imitava o gênio da narração esportiva. Foi o maior privilégio de ser amigo e depois ainda ter a oportunidade de trabalhar junto com ele. Juntos, os três fizeram uma revolução na transmissão esportiva. Se você olhar pelo ponto de vista de quem está sentado assistindo, o cara, as pessoas amam isso. Por quê? Porque a impressão que você tem assistindo a Record, nessa transmissão digital, é que eles estão dentro da sua sala. Exatamente, olha lá. O humorista Carioca lembra da última transmissão na final do Campeonato Paulista, dia 7 de abril. Ele percebeu que o Silvio não estava bem no primeiro tempo da partida. Aí no intervalo eu falei, Silvio, vamos tomar um arzinho, um oxigênio? Não, tô bem. Né? Aí eu falei, tá, mas aí deixei todo, né, a equipe atenta, porque eu percebi que ele não estava muito bem. Silvio Luiz saiu do estúdio direto para o hospital. Para quem conviveu com ele até o fim, sabe que a lição que fica é a de amor pela profissão. Meu sonho é fazer o mesmo que o Silvio. Ele está feliz, sabe? Assim, trabalhou até os seus quase 90 anos. Isso é um privilégio. Olho no lance! É mais um gol brasileiro, meu povo! É grande Silvio Luiz, né? Grande ícone do jornalismo esportivo, um narrador com seu jeito irreverente, totalmente diferente. Esse era o Silvio Luiz, que morreu aos 89 anos em São Paulo. Manhã Record! E daqui a pouco nós vamos comentar também que a Luana Piovani abre o jogo sobre separação com Pedro Scooby. O Tony Ramos é internado, passa por uma cirurgia no cérebro e cantora comove o web após fazer show com apenas o pai dela na plateia. O quê? Fez o show só para o pai dela? Estava na plateia? Mas agora ganhou destaque na web. Valeu a pena então, hein? Daqui a pouco a gente vai comentar este assunto também no programa. Faltam 10 minutos para as 11 da manhã. Oi, Léo. Bom dia. Bom dia. A Rosa do bairro do Limão. Eu gostaria muito de ouvir Ébano com a Alcione. Seria possível? Sim. Eu te agradeço e ofereço a você, aos ouvintes, à minha família e a mim mesma. Muito obrigada e um ótimo final de semana para você. Obrigado. Tá tocando Alcione! Rádio Record. Você é um negão de tirar o chapéu. Não posso dar mole senão você creu. Me ganha na manha e papau, leva meu coração. Você é um ébano, lábios de mel, um príncipe negro feito a pincel. É

junho termina o mandato do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A presidência do órgão será assumida por Carmen Lúcia e a cadeira do magistrado vai passar oficialmente para o ministro André Mendonça. Desde 2022, Mendonça já atua no tribunal, mas como ministro substituto. A eleição foi realizada de forma simbólica pelo plenário do STF, já que as cadeiras do Supremo no TSE são ocupadas de forma rotativa entre os ministros. Ao ser eleito para a vaga efetiva, André Mendonça se comprometeu a atuar de forma imparcial no tribunal. Ele foi indicado para o STF em 2021 pelo então presidente Jair Bolsonaro. Após ser criticado pela resposta lenta diante da catástrofe no Rio Grande do Sul, o governo federal agilizou nesta semana a liberação de alguns recursos, como a antecipação do Bolsa Família aos gaúchos. Ao todo, 400 milhões de reais devem sair dos cofres públicos. Paulo Pimenta, que foi nomeado ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul, esteve na Record em Porto Alegre e falou sobre o programa da União que prevê a compra de casas novas para quem perdeu tudo nos alagamentos. Todas as pessoas que perderam as suas casas na área alagada, que têm salário até R$ 4.400, que significa 93% da população, vão receber uma casa nova. Segundo lugar, quem ganha mais do que isso vai ter um financiamento subsidiado. Ainda de acordo com Paulo Pimenta, uma das prioridades é retirar a água que inundou as cidades gaúchas. Por isso, o governo federal vai autorizar que as prefeituras contratem empresas privadas para a realização do trabalho. O ministro disse ainda que a Força Aérea está sendo mobilizada para levar bombas d'água de outros locais do país para o Rio Grande do Sul. Brasil Notícias, a informação que você precisa. Água, um elemento indispensável para a vida. A água está em quase tudo o que fazemos, desde o momento em que acordamos até a hora de dormir. E este simples elemento também pode ser um poderoso ponto de contato com Deus, através da fé, para curar. Eles descobriram que era retocolite ulcerativa. É uma inflamação que dá no intestino e com isso causa diarreia com sangue, perda de peso e muita dor na barriga. Colocava na comida dela, no remédio, e eu estou aqui, agi com a fé, minha filha foi curada. Transformar. Tive prisão preventiva decretada, tive também, muita pessoa também queria tirar minha vida, eu andava armado 24 horas porque não ia perder minha vida, então para não perder a vida eu tenho que matar. Deus transformou a minha vida, transformou a minha mente. E libertar o oprimido. Saiu o peso, a tristeza que estava no meu, estava dando até um nó na garganta. E esse choro agora? De alegria. Não é mais de tristeza, não? Não, faz muito tempo que eu não sinto essa alegria. Há muito tempo você não sentia essa alegria? Faz 11 anos, eu já tentei 7 vezes o suicídio. Neste domingo, traga sua garrafa com água para ser consagrada. Às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em qualquer outro templo da Igreja Universal. Um show de amizade está no ar. Um show de emoção está no ar. O amor e o sorriso está no ar. A descontração na Rádio Record. Manhã Record. Bom dia, 11 horas 2 minutos. 28 graus e a temperatura média no momento em São Paulo. Você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Carolina, Carolina foi pro samba pra cantar o quê? Carolina. Rapaz! Carolina. Falando aí que a senhora tem um cheiro diferente. É verdade. Ô, oh, não é disso não. Invenção do povo. Ah, invenção do povo. É, senhor. Então dá licença. Carolina. Carolina. Eu quiser estar por lá. Vamos nessa com o seu programa. Bom dia, bom dia. Sexta-feira, 17 de maio. E a Luana Piovani abre o jogo sobre a separação do Pedro Scooby. Agora, aqui na Rádio Record. Notícias do meio artístico. Direto do Portal R7. Pois é, a Luana Piovani abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e aproveitou para interagir com seus seguidores na manhã desta sexta-feira. E ela respondeu a perguntas de um fã sobre o que é mais difícil ao estar longe do filho. São muitas coisas, a saudade, a tristeza, a insegurança pela cidade violenta que vive, o medo do habitat. Falar mais alto que todo o tempo que investi na boa educação, revelou. E ela também foi questionada sobre o fim do casamento com o surfista Pedro Scooby, já que os dois se gostavam tanto, segundo a seguidora. Luana não hesitou e abriu o jogo. Casada e solo, respondeu. Agora, essa outra notícia é sobre o ator Tony Ramos, que está internado e passou por uma cirurgia no cérebro. O ator foi internado ontem, quinta-feira, no Hospital Samaritano de Botafogo, no Rio de Janeiro. Tony passou por uma cirurgia para estancar um sangramento intracraniano. De acordo com a família do ator, a cirurgia terminou por volta das 19h30 e foi considerada bem-sucedida. O estado de saúde dele é estável. Após a informação ser divulgada, muitas celebridades e internautas enviaram mensagens de carinho para o ator nas redes sociais. E essa outra notícia, né? Falando aqui de rede social, tem uma cantora, né, que comoveu a web após ela fazer um show com apenas um espectador. Sabe quem? O pai. Esse aqui apoiava bastante a filha. A cantora capixaba Daiane Oliveira emocionou as redes sociais ao compartilhar um vídeo de um show em sua cidade natal, São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. Nas imagens, a plateia vazia, exceto por uma pessoa especial, seu pai, de 55 anos. Ela disse: "Fiz um show na minha cidade. No horário não tinha público, mas meu melhor estava lá. Te amo, pai", escreveu a Daiane na legenda da postagem. E esse post viralizou e comoveu a web. Olha só, gente. Pra que melhor? Se não fosse por esse show que ela fez e não tinha ninguém na plateia, a não ser o seu pai, a gente não estaria comentando aqui nada, né? Eu provavelmente não iria nem saber da existência dessa cantora, né? Daiane Oliveira. 11 horas e 7 minutos. O novo som do Brasil, Rádio Record. E eu atendo a Cleonice Vital de Itaquera, ligadinha aqui no programa, né, Cleonice? Bom dia. E ela quer ouvir com Peninha a música Amo Você e oferece para Clemilda. Alô, alô, Cleonice de Itaquera. Um beijo pra você. Bom dia.

lado está vazio. Você tanta falta me faz, pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. No toca-fita do meu carro uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro me esquecer. Do meu lado está vazio. Você tanta falta me faz, pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Encontrei no porta-luva um lencinho que você esqueceu. E num cantinho bem bordado o seu nome junto ao meu. E num cantinho bem bordado o seu nome junto ao meu. No toca-fita do meu carro uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio. Você tanta falta me faz, pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. É o Bartô Galeno. A música No Toca-Fita do Meu Carro. E o Geraldo, né, o primo dele, deve ter vibrado com essa música lá trabalhando no tamboré. Ele é muito querido, muito fã do Bartô Galeno. É verdade. É, um abraço para você, meu querido. Bom Aquele dia. Abraço. Bom dia, bom dia, bom dia pro Geraldo, que bom tá ouvindo dia. A gente. Trabalhando sempre, mas com rádio ligado aqui na nossa programação. Boa música, entretenimento, você já sabe, é no Manhã Record. Todos os dias a gente está aqui fazendo companhia para você. No momento, lá no R7, a notícia, desemprego sobe pelo terceiro mês seguido e já atinge 8 milhões e 600 mil brasileiros. Olha aí, é muita gente desempregada. Ai, mamãe! É muito brasileiro desempregado, gente. 8 milhões e 600 mil. Ai. Sem valor definido, Lula sanciona com vetos a lei que autoriza a volta da cobrança do seguro DPVAT. Não quero, não. É, esse aqui não tem como escapar. Não quero, não. Já vão cobrar lá no licenciamento do veículo. De novo. Se não pagar o DPVAT, não consegue fazer o licenciamento. Ai, ai, ai, ai, ai. Pois é, tá no R7 essa notícia também. Acesse lá, r7.com. E aqui nós vamos com o seu programa até às 11h30 da manhã, né? Tá faltando pouco tempo já pra gente ir embora. É, vamos tocar música? Mato Grosso e Matias, é o Festival de Flores. Escuta aí, grande Matão. A vida simples do roceiro me fascina, sua roça pequenina, bem lá na furna da serra, onde ele fica deslumbrado a contemplar a sementinha brotar do ventre santo da terra. Chega na roça logo assim que amanhece, vê as plantas que florescem lhe fazendo tão feliz, e ao voltar para os braços da família vem ouvindo pela trilha o cantar de uma perdiz. Na primavera, ó meu Deus, o quanto é belo, um ipê roxo, outro amarelo, em sinal de gratidão. Bailam seus galhos em um festival de cores, para salpicar de flores o seu terreiro de chão. Chega do roçado, banha seu corpo cansado na biquinha do monjolo, e a cabocla, percebendo seu cansaço, lhe acolhe em seus braços e lhe deita no seu colo. Depois da janta, tira a viola da parede, a cabocla de olhos verdes vem pra perto lhe ouvir. Até a lua que fascina o universo, encantada com seus versos, se esquece de dormir. Na primavera, ó meu Deus, o quanto é belo, um ipê roxo, outro amarelo, em sinal de gratidão. Vai dar os seus galhos em um festival de cores, para salpicar de flores o seu terreiro de chão. Bom dia, 11h20. Já? Já? Ainda não? Mandar uns alôs aqui? Então coloca aí. Manda uns alôs aqui, quem tá falando, né, com a gente. 11-3661-6727. Tem uma ouvinte nossa que ela disse que tá preparando lá pro almoço hoje sardinha, batata frita e arroz com feijão. Que beleza! Dá pra encarar, Paulinho? Dá. Sardinha, batata frita e o arroz com feijão. Dá, sim, por que não, né? Um abraço para você, Cida, aí de Itaim Paulista. Bom dia, Léo. Desejo a todos um ótimo final de semana. Estou na sintonia todos os dias. É a Cleide, lá do Jardim Santo Antônio. Ligadinha aqui no nosso programa. Um abração para você, Cleide. Uhum. Bom dia. Tem a dona Darcy, sabe aquela que prepara a pamonha? Ela é campeã na pamonha, né? Sabia, não? Dona Darcy, da Vila Jaguara. Um abraço, dona Darcy. A Cleonice, minha amiga Cleonice, lá do Tucuruvi. Cleonice, não, Clarice, né? Clarice do Tucuruvi. Um abração pra você também. Miralda de Guarulhos. Efigênia de Guarulhos. Manuel da Vila Galvão, também Guarulhos. Cosme Novaes de Guarulhos. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tá na hora, Miguel? Vamos embora? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, turma lá do Jaceguava também na sintonia. Tem o Sampaio do Grajaú também ouvindo o programa. Alô, Sampaio! Bom dia pra você. Acabou? Acabou. Amanhã tem mais. Que isso? Amanhã quem vai estar na mesa trabalhando comigo é o Pedro Luiz. Esse é meu patrão! É o Pedrão, Pedrão. Ele passa a semana inteirinha esperando pra chegar o sábado. Porque é um momento muito especial. Que é isso, meu filho? Ele calma. Mata a saudade do tempo, lá dos anos 70 que ele demais visitava as rádios e ficava ui impressionado com o trabalho do rádio, né? É isso mesmo. Vamos embora, amigão. Pra fechar, quem vai cantar? O Embaixador, com quem? Mari Fernandes, 11h23. Até amanhã. Se tinha uma lei decretada que não voltava por nada, até você esqueceu que quando o assunto é eu, seu coração não tem palavra. Acabou? Você tem que parar de arrumar essas confusão, de falar que não, fala que não vai me querer. Você sabe isso nunca vai acontecer. Melhor você desistir de mim. Melhor você desistir de insistir. Cadeados no seu coração. E quando chego aperta cadeado e roupa no chão. Senhoras e senhores, Mari Fernandes, Gustavo Lima. É pra lascar o coração. É pra lascar o coração, bebê. Escuta só. Você tem que parar de arrumar essas confusão, de falar que não, de falar que não vai me querer. No seu coração. Eu boto, viu? Cuidado que eu boto. E quando chego é perto, é cadeado e roupa no chão. Roupa no chão. É pra lascar o coração. Fala comigo, bebê. Rádio Record, a voz de São Paulo. Momento Saúde, Lírios Suplementos. Que bom que você está aqui para acompanhar. Me diz uma coisa, você já ouviu falar da planta Orapronobis? Já, né? Tem gente que vai, eu tenho aqui em casa. Você concorda que mesmo quem tem a planta não consegue consumi-la todos os dias? É por isso que em cápsulas, é uma tecnologia muito mais avançada, preserva toda a propriedade da planta. Agora, por que eu preciso do Orapronobis? O Manolo está aqui, ele vai explicar. Seja bem-vindo, Manolo. Muito obrigado, Vanderlei. É importante a gente destacar essa planta maravilhosa que é o Orapronobis. Você sabe, Vanderlei, que ela tem mais vitamina C do que a laranja? 5 vezes mais. Tem mais cálcio que o leite e aumenta também o sistema imunológico. Protege o organismo. Diminui todo o processo inflamatório das juntas, das articulações. O nosso Orapronobis é muito rico em fibras. Ô Vanderlei, quando você usa o Orapronobis, você melhora demais o trânsito intestinal e desincha o corpo, meu amigo. E o que você preparou para quem quer receber um kit com esse Orapronobis? Nós vamos fazer o seguinte, Vanderlei, é uma grande promoção. Você que está nos ouvindo agora, eu peço que você ligue. Ligue, meu amigo. Cuide da sua saúde, cuide da sua vida. Olha só, 0800-787-1020. Orapronobis com 60% de desconto e vai ganhar um massageador elétrico. Olha que bacana, 60% de desconto e leva o massageador para casa. Eu tenho diversas formas de pagamento. Olha, no cartão, à vista, até no carnezinho, Vanderlei. Olha que maravilha. Você está acompanhando? Quer mais saúde? Quer mais qualidade de vida? É só ligar agora e garantir o seu kit nessa promoção. Tem desconto e tem presente. 0800

Nós dois moramos em casas separadas. Ele nunca morou comigo, sempre morou com a mãe dele. Uau, 48 anos. Provavelmente ele deve estar cuidando da mãe, imagino. Mas mesmo assim, né? Por que casou? Bom, ele diz que me ama, mas não quer ter realmente um compromisso comigo. Ele fez uma proposta de casar comigo, mas continua morando com a mãe dele. Mas eu não aceitei. Pois é. Você não aceitou? Você disse que é esposo. Então, na verdade, não é esposo, é namorido, né? Porque ele fez proposta de casar e você não aceitou, mas você chama ele de esposo, porque você já tem um filho com ele de 9 meses. Pois é, que bagunça, né? É isso que se define colocar o carro à frente dos bois. É, você não pode querer compromisso se você não se dá o compromisso. Se você se entrega sem compromisso. Você se entregou a ele, você colocou um filho no mundo e sem compromisso nenhum. Sem ter nada ali, sabe? Nada escrito, oficial, a gente vai ser uma família, nada. Então, agora você quer que ele assuma você e a criança e vá morar com você. Mas você está querendo depois que você já se entregou, né? Então, você tem que querer antes de se entregar, sabe? Então, por exemplo, vamos dizer que você vai comprar uma casa, né? Ou você vai vender a sua casa. Você vende a sua casa, você não entrega a casa primeiro para depois pedir o pagamento, né? Primeiro você recebe o pagamento e depois você dá a casa. Todo mundo faz isso. Ninguém dá a casa primeiro para depois querer o pagamento e a pessoa não paga mais. E aí, como é que fica? Aí fica essa situação. Tá lá, tá, tem um filho com ele, fica esperando ele tomar uma atitude, ele não toma e... E você vai fazer o que a respeito? Você não pode forçar ele para casar com você. Você não pode forçar ele a casar com você. Você não pode forçar ele a sair da casa dele, da mãe dele, porque vocês combinaram isso antes de entrar no relacionamento. Não teve nenhum acordo, sabe? Você entrou na casa e começou a morar na casa e agora você quer que a pessoa aceite que você não pague? Entendeu? Não dá. Quer dizer, é que elas esperam, Cristiane, normalmente elas esperam que depois de ter o filho, o homem vai vir. Eu espero, por exemplo, que eu vou sair na rua e ninguém vai me roubar. Eu espero que a gente pague taxas e a gente não tenha governo corrupto. Eu espero muita coisa. E daí? E daí? A gente sabe. A gente espera muitas coisas de muitas pessoas, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona o mundo. Por que no relacionamento vai ser? Então, por isso, né? Claro, ele está errado. Mas quem está perguntando não é ele, quem está perguntando é você. Se ele estivesse perguntando, eu iria falar com ele que ele não está sendo homem, que ele foi irresponsável de dormir com você, fazer um filho em você e agora não quer ter a vida de marido e mulher, quer ficar, sabe, essa brincadeira de relacionamento. Ele está errado. Mas é você que está perguntando. Então você nos pergunta o que fazer. Não há o que fazer agora. Não há o que fazer. Ou você vai aceitar a proposta dele, que é se casar e ir morar lá com a mãe dele, né? Ou você vai aceitar isso. Não sei. Muitas noras moram com as sogras. Então, de repente você vai aceitar, contemplar essa possibilidade. Ou se não é uma possibilidade para você, você vai ter que então dizer para ele, não aceito. Então, se você quiser ter relacionamento comigo, você vai ter que decidir que a gente vai casar e morar na nossa casa. São as suas condições. Do contrário, você vai ter que cuidar dessa criança e ele vai ter que cumprir as obrigações dele financeiramente para com você e a sua criança. É isso que resta. Então, não há mágica, não adianta a gente dar uma fórmula para você e responder o que você tem que fazer por meio de uma mágica. Não há mágica aqui. As pessoas têm que fazer as coisas certas, não pular as fases dos relacionamentos. Relacionamento se começa com amizade, depois namoro, depois noivado, depois casamento e depois de um tempo filho. Porque você não casa logo e tem filho enquanto você está ainda conhecendo aquela pessoa. Hoje não é nem casa logo e tem filho. É, a pessoa tem filho, depois pensa em namorar. Pois é. Aí então, fica difícil. Vamos soltar os cachorros em cima dela, né? Para que Pra ver se acorda, se desperta. Se prepara. Tinha que ser o balde d'água. Tinha que ser o balde d'água. É. Balde d'água. Acorda. Tá certo aí. Bom, enquanto isso, muitos casados e solteiros estão aprendendo o amor inteligente nas palestras da Terapia do Amor. Você vai acompanhar agora esta matéria e a gente já volta com você. E na primeira vez que a gente veio foi muito interessante, né? Porque eu só via pela televisão. Aí eu convidei ele, eu pensei que ele não ia vir, só que ele topou, chegamos aqui. Foi um momento assim que a gente soube, no primeiro dia, poder aprender muita coisa no primeiro dia. Porque pra gente, né, a gente tá 3 anos juntos, só que a gente não tem muita, né, muita sabedoria ainda como conseguir levar nosso relacionamento pra um noivado, pra se casar, né? E aqui tá sendo, já a segunda vez que a gente vem, tá sendo muito bom. A gente, tipo, aprender, né? Que nem no meu caso, a gente é minha primeira namorada, né? Então, eu não sabia muito, né, como levar um namoro, sabe? Eu não era muito de carinho e isso, né? E a gente vai aprendendo, né? Com um livro. Com um livro, mostrando tudo, entendeu? Eu achei bem interessante, né? Eu tinha falado até pra ela, eu não queria muito ir, né? Aí quando eu vim, foi surpreendente, porque eu gostei muito. As palestras têm representado pra mim uma maneira nova de viver na minha vida conjugal, assim. Anteriormente, quando eu cheguei, eu tinha outro pensamento sobre a vida amorosa. Eu não fazia ideia, assim, de como era tão diferente os pensamentos, eram totalmente contrários. Depois que eu passei a assistir as palestras, eu comecei a mudar, ter mudanças, transformar meu interior. E hoje tá tudo ótimo, eu sou outra pessoa. Eu tenho valor, eu aprendi a me valorizar aqui. Então a qualidade de trabalhador, muita gente tem essa qualidade e se orgulha. Eu sou uma pessoa de trabalho, eu levanto cedo, durmo tarde, para mim não tem tempo ruim e tal. Qualidade. Mas é tão trabalhador que nega a família. Não tem nunca tempo para a família, para a esposa, para os filhos ou para a filha. E por ser uma qualidade, ele justifica isso. Exato. Não, mas eu sou um trabalhador. Isso aqui está acontecendo porque eu sou um trabalhador. Eu estou trazendo dinheiro para casa, estou sustentando, estou pagando isso. A gente tem uma casa agora, a gente tem um carro. Quer dizer, poxa, aprecie. E que aí eu sou é que está o grande perigo da coisa. Porque, como se trata de uma qualidade, a pessoa se defende. E é perigo porque você não vê aquilo como defeito. E ninguém vê aquilo como defeito a não ser quem está do teu lado, sofrendo o exagero daquilo. Cada semana é um aprendizado, a gente vem aprender aqui. Cada semana a gente aprende uma coisa que a gente, colocando em prática, a gente vê os frutos no dia a dia da gente. Primeiro, muda os pensamentos, né? A forma de agir, de reagir, entendeu? A forma de tratar as outras pessoas. Não compreendia as outras pessoas, me achava, sempre eu estava certo, e aqui eu aprendi que não, a gente tem, primeiro que a gente não é perfeito, se a gente tem esse entendimento que a gente não é perfeito, também as outras pessoas não vão ser, então a gente tem que ter essa sabedoria. Hoje eu sou uma pessoa mais compreensiva, procuro entender as outras pessoas e procuro melhorar também, que eu sei que tem muita coisa que a gente precisa melhorar e se a gente lutar, a gente consegue tornar uma pessoa melhor. Então, a Terapia do Amor me ajudou muito e tem me ajudado. Porque nós chegamos separados da terapia. Eu cheguei primeiro, né? Desde dezembro estou fazendo terapia. Nós chegamos num relacionamento destruído, porque havia muita briga, muitos ciúmes, muita discórdia. Eu não sabia, às vezes eu achava que o problema era ele, mas eu vi que também tinha problemas em mim, porque eu era uma pessoa muito assim, bruta, não sabia demonstrar carinho, não sabia demonstrar amor. E a terapia tem me ajudado a cada dia mais. Quando o Renato fala que a gente tem, a mulher tem o domínio de tudo. Se a gente quer, a gente consegue ter o homem na palma das nossas mãos. Se a gente souber fazer com carinho, souber falar, souber interagir, a gente consegue lidar com o homem. Porque antigamente eu achava que falando áspero com ele eu ia conseguir, mas eu sei que agora, falando com carinho, com amor, eu consigo mais as coisas dele. Tá bem, graças a Deus. Tá em fase de adaptação, ele tá se ajustando, mas graças a Deus tá melhor do que no começo, quando nos conhecemos. Eu era uma pessoa muito ciumenta. Ciumenta ao ponto assim de ser louco. Um exemplo, ela pegava o celular, eu já queria saber com quem ela estava falando, se ela curtiu uma foto de um amigo, eu já ficava, não conseguia nem dormir à noite. Então, depois da Terapia do Amor, aprendi muito e tem me ajudado bastante a ter mais confiança. Que isso era um obstáculo na minha vida e tudo mudou. Hoje eu sou um Alan diferente. Sou mais assim, atencioso, que eu não dava muita atenção para ela.

Peraí, quer dizer, não é só uma amante, ele tem dois filhos com a amante. Quer dizer, duas praticamente, famílias, praticamente. Praticamente ele é bígamo, né? Praticamente ele é casado com duas mulheres. E o que acontece? Ele não toma decisão. Ele vai lá, faz um filho nela, volta correndo pra você, me perdoa e você aceita. Vai lá, faz outro filho nela, volta pra você, você aceita. Peraí. Nem ele define o que quer e nem você. O certo aqui é ele definir. Você tem que chegar pra ele e falar assim, olha, vem cá, você define. Você tem dois filhos lá, você tem um casamento aqui, não sei se tem filho com ele, mas você tem um filho lá, uma mulher lá e você tem eu aqui. Defina a sua vida, meu camarada. Defina o que você quer. Se é ela, tchau, seja feliz. Agora, se não é ela, então esqueça. Dê a pensão pros seus filhos, visite os seus filhos, mas esqueça essa mulher, porque eu não vou aceitar você com a outra. Decida a sua vida, porque se ele não decidir, então é você que tem que decidir para ele, Cristiane. Aí é você que tem que ser forte nesse momento da sua vida, tá bom? Chega de indecisão. Um grande inimigo do amor, que as pessoas não acordam, não despertam para isso, é exatamente a dúvida. Não pode haver amor junto com dúvida. O amor só pode existir com certeza. Se eu estou em dúvida, como é que eu vou amar? Se eu estou em dúvida, não sei se eu amo a Cristiane. Ah, não sei se esse casamento vai durar. Ah, eu não sei se eu devo me envolver com aquela outra pessoa que eu sinto mais uma atração por ela do que pela minha esposa. Peraí, como que eu vou ter um bom relacionamento assim? Como que eu vou ter uma vida de sucesso se eu sou dividido em mim mesmo? Ah, não tem como. O amor lança fora as dúvidas. Né? Uhum. Bom, vamos então à próxima pergunta. Namorava 2 anos, mas recentemente minha namorada virou a cabeça e de uma hora para outra resolveu terminar. Isso faz 2 semanas. Estou sem saber como agir. Parece que esses 2 anos não fizeram diferença para ela. Pois é, mas ela terminou com você e você tem que ir para frente, você tem que olhar para frente, porque ela já mostrou que não merecia estar ao seu lado. Né? As pessoas às vezes pensam que o término de um relacionamento é a pior coisa que pudesse acontecer com elas, enquanto que na verdade a pessoa mostrou quem ela era. Ela mostrou que não estava a fim de ficar o resto da vida ao seu lado. Então, será que ela merecia estar com você? Será que você merecia esse tipo de pessoa com você? Então eu acho que você que não quis dar o nome, e todos que estão passando assim, estão tristes, deprimidos, porque o namorado largou, porque a namorada largou, dê graças a Deus, porque essa pessoa não tinha o perfil que você precisava para estar ao seu lado o resto da vida. E nem todo namoro dá em casamento. Sejamos honestos, antes de casar com a Cristiane, eu namorei com outras pessoas. Não deu em casamento. Ora, não quer dizer que eu estou infeliz, que eu fui infeliz, ou que elas, as minhas ex, foram infelizes. Não. Nem todo namoro dá em casamento. Agora, é claro, você passar 2 anos e depois terminar o namoro é difícil. Eu já terminei 1 de 4. Eu sei o que é. Mas o que você não pode é ficar rolando na lama e ficar com dó de si mesmo. Aí não vai adiantar. Aí, realmente, se você tomar a coisa, levar a coisa para o lado do sentimento, não vai ajudar. O que você pode fazer agora é aprender as lições. Você tem que se perguntar, há lições para tirar desse relacionamento rompido? Eu posso aprender alguma coisa? Onde eu errei? O que eu poderia ter feito diferente? O que eu vou fazer de diferente no próximo? É isso que você tem que fazer agora. Agora, a dor vai passar. Você está aí uma semana ou duas depois do rompimento? É normal você estar com dor. Isso é muito normal. No fim de semana você saía com ela, agora você não tem ninguém para sair com você. É normal. Mas vai passar. Não fique rolando no chão, com dó de você mesmo, olhando para a foto dela, lendo as cartinhas dela, curtindo as músicas que vocês curtiam. Não. Saia dessa o quanto antes, o mais rápido possível, aprenda as lições e olhe para frente. Porque a fila anda, como dizem aí, né? Fica aí a nossa dica para você. Tá bom? Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 1. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 2. Aprender o amor inteligente. 3. Se preparar antes de namorar. 4.